Gravação paralela. Aí a internauta do Paralelo Mundo está começando mais uma gravação paralela. Estamos aqui hoje eu, José Abrão, e também João Alexandre Scatesini. E aí, João, beleza? Beleza, José. E também agora o convidado ilustríssimo do nosso gravação paralela do mês de agosto de 2012, Fabrício Cordeiro. Aê, aê! Ilustríssimo é bom. Muito bem. Fabrício, que é mestrando em cinema pela Universidade Federal de Goiás, é isso, Fabrício? Na verdade, oficialmente comunicação, né? Mas a gente fala cinema porque é da disciplina do Lisandro, e o Lisandro meio que só trabalha com cinema, então a gente deixa a comunicação de lado. Legal, legal. dá oi pros nossos internautas. E aí, internautas, tudo bem? Tô bonito? Então, o tema de hoje são os grandes motherfuckers do cinema, não os personagens, os atores que eram vidas a esses personagens. Porque, se você não sabe, dia 31 de agosto agora estreia Os Mercenários 2, aquele filme totalmente excelente com Stallone, Jet Li, Statham, Schwarzenegger, Van Damme, por aí vai. E etc, né? Porque tem pelo menos uns 10 marmanjos que suam Deca, sabe? pelos sovacos. A lista de testosterona é infinita, né? Sim, só de você ver o filme dá cabelo no peito, saca? Dá. Nossa, não, jamais serei homem de novo. Perto desses caras. Exatamente. Então, aí desde os anos 80, quiçá 70. É, quiçá 70. Fazendo a alegria das pessoas, e por isso nós vamos falar hoje desses grandes atores que dão vida a esse personagem. Grandes atores. Não, mas não, hoje não vamos falar disso, né? Não vamos falar, tipo, sei lá, Charles Bronson. Nossa, não, tá. Daqui a pouco a gente vai ter um debate. O poder do bigode. O poder do bigode. Charles Bronson. Ele fez Desejo de Matar, né? São 5 filmes. São. Foi. Mas ele fez muita coisa. Caralho, também pode falar. Aí começou o Charles Bronson, vai, pode falar. Tá, então, primeiro modelão do cinema, Charles Bronson. E o cara do bigode. O cara do bigode, e eu ainda me lembro que lá pelos anos 2005, cara, eu comprei pra um amigo meu que adorava esse tipo de filme, testosterona e sem noção, um box do Charles Bronson que tinha, que eu não acho mais de jeito nenhum. Que tinha todos os filmes dele, que ele saía matando o neguinho, tipo assim. Ele chegava lá num puteiro pra interrogar uma puta, aí o cara que tava comendo a puta virava e falava assim: meu, eu tô comendo a puta, que foi? Ah, eu tô comendo essa puta aqui, pá! Matou, sem perguntar porra nenhuma, já... Não, vou te interrogar agora. No estilo Desejo de Matar. No estilo Desejo de Matar. A estreia dele é uma vez no Ash, ou ele tinha feito alguma coisa antes? Eu acho que ele tinha feito alguma coisa antes menor, assim. Mas ele ficou mais conhecido pelo Desejo de Matar, né? Assim, um filme, sei lá, bem Sessão da Tarde, assim. Mas o papel dele no Era Uma Vez no Ash é... É bacana, é digno, né, de falar. Sim, é digno assim. Porque foi o Sérgio Leone que fez. Ele faz o Gaita, né, o Harmonica, e... O Charles Bronson, ele... Nessa vertente, ele merece... Eu gosto dele. Né? Ele fez também um papel no... Fugindo para o Inferno, junto com o... Eu esqueci o nome do ator agora, faz o Bullets também. Steve McQueen. Tem o filme legal. O Tarantino gosta muito de Charles Bronson. Apesar do Tarantino ser muita referência, assim, dos filmes que ele gosta, mas ele gosta muito de Charles Bronson também. No Kill Bill tem um... Faz referência ao filme do Charles Bronson. Charles Bronson é um fazendeiro e o... Simplesmente porque ele não quer vender a colheita de melancias dele pra um cabra lá, e aí os cabras destroem as melancias e o Charles Bronson sai matando todo mundo, sabe? Sim, filha da puta, quebrou minha melancia. Vou pendurar no seu pescoço. Você quebrou minha melancia, eu vou quebrar a sua cara. O Charles Bronson é um ótimo começo. Ele também começou, pelo Desejo de Matar mesmo, ele começou aquela tradição de que, assim, alguns fazem parte desse quadro, como por exemplo o Rambo, Porque o motherfucker, pra ser motherfucker, tem que ser punheteiro, sabe? É verdade. Charles Bronson passa, faz cinco, ele tem só 5 desejos de matar e não come ninguém, não sei o que desejo de matar, só porque ele é velho, sabe? Mas é engraçado você falar que o Charles Bronson é velho, assim, porque mesmo quando ele era jovem, ele tinha cara de... Exatamente. É o gatista mesmo, ele devia ter uns 30 anos, 31 no máximo. É, mas no filme das melancias ele pega. Ele pega? Ah. É, mas é todo romântico, assim, ele é fielzinho, assim, é uma menina só. Que ajuda na colher. E ele faz vários filmes também daquele estilo... O cara que recebe a ligação lá e, tipo assim, ah, a gente tem a sua filha. Busca implacável, né? Lianisson não tem nada, né? Tipo assim, o Lianisson é massa, saca? Ele vale ser mencionado, mas Charles Bronson, velho, põe ele no bolso, saca? Põe ele no bolso. Ah, então, põe ele no bigode, né? Põe ele no bigode, Não, isso seria meio gay, né? O Lianisson tá entrando nessa agora, né? Ele é mais... O Lianisson tá entrando numa fase meio Nicolas Cage, assim, de... aceitar tudo. Qualquer jogo dele, fala. O Tommy Lee Jones passou por essa fase, o Samuel Jackson não sai dessa fase. Não sai dessa fase. Não sai, né? Velho, o Samuel Jackson. Vamos chegar nele depois, porque ele vai ser o mais longo, com certeza. Anos 2000 a gente chega. Quem que o Luke Besson já fez algum filme? Esse, o Busca Implacável é do Luke Besson? Não, né? Busca Implacável. O do Lianisson, que o bicho sai correndo. Não, acho que o Luke Besson só produz. Porque o filme é muito Luke Besson. Que é o quê? É mesmo. Porque pega a filha dele, Aí no 2 agora, você já esperou, você vai estrear que ele matou todo mundo no primeiro filme. Aí, tipo, os parentes-chefes que ele matou todo mundo no primeiro filme querem se vingar dele, assim. Eu acho que é desse ano, 2. Muito genial esse roteiro, sabe? Mas aproveitar que você falou do... A gente falou desse negócio de sequestrar a filha e tal. Vamos passar... Porque, assim, ele é quase... Pra mim, ele é quase o Motherfucker More. Ele tá lá em cima, mas ele não é o... Ele tem um acima dele, que é o Schwarzenegger. Alguém comentou? Ninguém gosta do Schwarzenegger. Não, eu adoro. Me amarro, apesar dele ser... Mas você falou... A gente não vai falar do Schwarzenegger agora. De um abaixo. Fala dele. Ele é o segundo. Tem um acima dele. Ah, tem um acima do Schwarzenegger. Tem um acima dele que é o... Primeiro Schwarzenegger. Porque o Schwarzenegger, sequestrar a filha dele, porque tudo começa pra mim, assim... A fase dele realmente tem um comandante, mas pra mim o que ele fala, eu vim aqui pra chutar bunda, saca? É comando pra matar. Ah, o comando pra matar. Muito bom. Run! Go! This is the chopper! Vamos falar do começo, né? O cara bota, ele tá cortando, ele tá todo lenhador cortando a árvore, saca? No meio da floresta. Achando o coronel lá, menino. Nossa, tem a cena do reflexo, né? Do machado. Nossa, puta história. Tem muito tempo que eu não vejo e você tá me dando vontade de rever. Exatamente. Chega o coronel, amigo dele, que fala que a filha dele foi sequestrada e tal. Aí o que ele faz? Ele tá cortando a árvore, né? Ele tira a árvore, tira o tronco, saca? E bota o tronco no ombro. Cara, uma sequoia, saca? A árvore tem de 1 metro de altura. O cara pega a árvore e bota a mão, tipo, não, vou dentro. Quando a gente conversa, vamos picar essa árvore aqui, a gente vai lá. A gente tá entrando no trio clássico, né? Da década de... 80. Começa na década de 80 e chega até a década de 90. As crianças da década de 90 assistiram muitos filmes, né? O Schwarzenegger é impressionante, cara. Foi Mr. Universo, né? Foi Mr. Universo. Por 7 vezes. Pô, tem um documentário, né? Tem um documentário que é excelente, assim. Que é ele competindo com o Lufthansa, que é o posto dele. Só que já vi algumas coisas, algumas reportagens, algum pessoal conversando também em outros podcasts. Aí da blogosfera, falando assim que tem muita mentira também naquele Pumping Iron. Tem muita coisa meio forjadinha, assim. Ah, provavelmente tem, como todo documentário, assim, né? Principalmente porque o cara ainda tá vivo e ele deve estar no meio lá, né, da produção, então... Mas o documentário é muito massa, assim, é meio... O Luther Wigg, ele treinava gritando o nome de Schwarzenegger, assim, sabe? Arnold puxando ferro e gritando Arnold. Mas você vê o físico do Arnold Schwarzenegger, assim, é absolutamente impressionante, sabe? Ele parece uma... E aí que eu acho o massa, principalmente dos primeiros filmes do Schwarzenegger, que pegaram diretores que souberam explorar isso bem, porque o Schwarzenegger, a presença de cena dele é uma coisa fenomenal, assim, sabe? Pelo tamanho dele, pelo... No próprio Conan que você mencionou, né? Você já percebe isso. E foram diretores que souberam explorar isso, o corpo dele, filmando ele quase como uma estátua, sabe? E isso era muito interessante, assim. O Schwarzenegger era um ator de... Claro, ele não é um ator bom, depois claro, teve alguns filmes que exploram isso melhor, mas ele é um ator de poses, sabe? Caiu perfeito pro Conan, né? Sim, mas como você falou, ele não era ator igual, ele começou. Começo de carreira dele era péssimo. Não, horrível. Você não... O Conan. Que bom que ele interpreta o Bárbaro, né? Inclusive, vamos comentar sobre Conan, né? É um dos filmes mais mal feitos que eu já vi. O primeiro, saca? Não, os dois. Ah, o primeiro eu gosto bastante, assim. Ah, não, mas a gente gosta, assim, gosta. Não, é malagem, sabe? A gente gosta e gosta de pessoas que gostam de Mad Max, que também é horrível. É mal feito, mas. Ele amarra em Mad Max. Cara, Mad Max, cara, legal, ele amarra, cara. O final daquele filme, se você não assistiu, ouvinte, foda-se, porque você tem tempo de sobra, saca? Ele amarra o cara no carro, saca? Ele amarra o pé do cara pra achar o cara, vai. Aí ele sai andando, saca? Aquela música, aí o cara explode. É, nossa, é bem. A esposa no fundo, saca? Mas era. Aquele filme era o quê? 80? Década de 80? 83, eu acho. Então, velho, aquilo lá era o que rolava, velho. Tipo assim, o Mel Gibson, que também a hora é uma menção honrosa, né? É, uma vez. Não, menção honrosa porque, né? Agora ele faz filme de Jesus e eu dei judeus. É, tipo isso. É. Porque ele nunca foi um motherfucker, mas. O Mad Max era um motherfucker, saca? O primeiro do Máquina Mortífera também. É, ele vai nessa mesma por causa do Máquina Mortífera. Ele tá no B10, assim, depois ele... É. Depois os Máquina Mortífera viraram poodles, assim, né? É, eles... Foi engraçadinho. É, virou uma coisa mais engraçadinha. Mas, primeiro, pô, policial... Mas olha como esses filmes eram massa. No Máquina Mortífera, acho que no 3, foi, tipo assim... Um dos filmes que... Não foi o filme que lançou, mas foi, tipo, um dos filmes que deixou mais... Estagnar na carreira do Jet Li. É verdade. Porque ele já era conhecido, mas ele não encontrava esses outros atores. Ele não pegava grandes produções. Não pegava grandes produções. Aí com Máquina Mortífera já foi mais fortinho. E aí, voltando pro Mad Max, velho, o cara. O filme se passava mesmo na década de 90, sei lá. No filme mesmo, eu acho que era uma coisa assim, porque teoricamente era um futuro, né? É. E tipo assim. Neguinho latrocina a família dele toda, saca? Você sabe como é que é? Na cara dele. Não. Você sabe, essa história é massa. Acho que não. A produção foi pra Austrália, né? Eles queriam um australiano. Eles só sabiam isso, sabe? Porque parece que eles chamaram um ator, um ator iniciante também, e o cara vazou, saca? O cara falou, não, na última hora, ele já tava tudo pronto, já tava... A produção esse filme não vai dar em nada, né? Já tava produção inteira na Austrália, saca? O cara pulou fora. Aí, parece que o diretor, não sei se foi o diretor ou o produtor, foi pro bar, sabe? Tipo, chorar as mágoas dele. E tinha acabado de rolar uma briga de bar, fugido, assim, sabe? O bar tava fechando, porque quer destruir o bar. E o culpado pela destruição do bar foi o Mel Gibson. Nossa, é a cara dele. Aí tá, ele não só tinha destruído o bar, como a cara dele tava irreconhecível, sabe? A cara dele era só roxo de sangue, sabe? Ele tava cuspindo sangue. E nele jogando, batendo nele ainda, jogando ele pra fora, que ele ainda queria brigar. Aí o diretor chegou e falou assim, olha... O que você faz na vida? Eu sou ator. Cagão de merda. Aí o cara já pegou o cartão dele e falou assim, olha, pega uma semana pra sua cara melhorar, sabe? Procura nesse lugar aqui. E foi assim que ele pegou o Mad Max. Quando ele chegou no estúdio, na produção, depois, né, o cara que deu o cartão pra ele não reconheceu ele, com a cara dele tinha desinchado. Ele não sabia que era ele mais. Meu amigo só conseguiu o papel de Mad Max, batendo pessoas, brigando. Ganhou carreira. Ganhou carreira. Mas voltando ao Arnold, né, cara? O Conan, a gente tem um carinho pelo filme, mas, né? Ah, não, eu entendo o que você quer dizer, mas também eu penso, pô, o filme é 82, né? Eu 82, que o Senador do Futuro veio logo depois. Você fazia filme de fantasia naquela época, assim, e não dava nem pra ter proporções épicas, né? É. Muito, assim. Que nem aquele, tem aquele Cru também, daquela época, né? Vocês lembram de Cru? Não. A Lenda do Tony Scott, vocês lembram? A lenda que tinha o Tom Cruise. Ah, eu sei qual que é. Eu não assisti o filme inteiro, não. Eu vi uns pedaços. Você tem o Capetoso lá e eles têm que buscar um unicórnio. É, mas, enfim, é essa lógica de, você tem um universo fantasioso. E, por exemplo, na lenda você tem um universo fantasioso, você tem seis criaturas nesse universo, praticamente, sabe? O Conan é um pouco isso, assim, né? Mas o primeiro eu gosto. O segundo eu acho muito errado, mas... besta, assim. Mas o primeiro eu acho bem dirigido e tal. E... Gostou do remake? Não, detestei. Tipo, nossa, o remake é tipo o Conan faz compras na Zara, sabe? É muito Conan capricho, sei lá. Conan capricho, velho. Conan excelente. Assim, eu gosto de Jason Momoa lá, é Momoa, né? Momoa. É, como Drago. Não. Não, é... Drogo. Drago é o... É Khal Drogo. A gente vai chegar no Drago. Mas o Schwarzenegger era isso, assim, era fazer pose, e tem a história, não sei se é verdade ou não, de que ele teve que diminuir o braço pra fechar o braço na hora de fazer a pose da espada. Caralho! Ele tinha o braço muito grande. Isso aí eu não sei, né? Então essa presença de cena dele no filme eu acho muito forte. É, pelo menos metade. E tem a cena da putaria, né, que é legal. É, também. Pelo menos metade de todos os motherfuckers que existem hoje não existiriam se não fosse Schwarzenegger, né? Não. Oh, o Schwarzenegger até hoje ele tá empregado em sei lá, 80% das academias do mundo, né? A fotinha dele. É, deles, é assim. Uma foda do Schwarzenegger. Cara, essa... Até coloquei no meu Facebook recentemente uma imagem que resume o... a infância da criança nos anos 90, que é aquela, o cumprimento do Schwarzenegger com o Carl Weathers, né? No Predador. É. Que o John McTiernan dá um close no Mook, né? É um close pornográfico, assim, ele se cumprimenta. Os braços molhados. É, os braços molhados com suor. Né? Nossa, que trash, né? Vocês vejam, esse podcast tá muito massa. Não, as mulheres campeãs vão sair grávidas. Vão sair grávidas. Podcast Making Babies. O que eu acho muito engraçado, assim, do Schwarzenegger é que apesar dele ser, tipo, bombadão. E é um ator assim, massa, sabe? Que já fez, apesar de muita coisa trash que ele já fez muita coisa massa. Mas, tipo assim, ele, sempre que eu penso nele, assim, eu penso num cara meio bobão, assim, sabe? Tipo, meio lentão. Aquele documentário dele no Brasil, né? Bunda. É, a tripressão do samba, bunda, samba e a mulata. É, eu penso nele como o turista. O turista clichê, assim, sabe? Esse vídeo do Brasil, clichê. Por exemplo... Eu assisti esse vídeo hoje. O turista grandalhão, ele é austríaco, né? É austríaco. Com aquele inglês mais... Gato da Chopa, né? Gato da Chopa! E ele... Nossa, ele fez comercial do CIA, né? Eu penso nele como esse turistão, assim, também. Não, até em Hollywood mesmo é que é meio de paraquedas, né? Tipo, foi. Deixa eu pegar esse austríaco aqui, porque o português é uma merda, ele tem um sotaque carregado, então, porra, quando é um bárbaro, né? Tem que ser um sotaque germânico meio sinistro. Ele tem um sotaque germânico meio sinistro, ele é grandão, pô, assim. E eu não sei se foi no Conan, mas eu ouvi isso, inclusive, em outro podcast. E eu não sei se o pessoal viu na biografia ou se foi no Pampiar, eu não tenho a menor ideia. Só sei que eu fico imaginando isso de diversos ângulos diferentes, porque deve ter sido uma cena muito engraçada. Parece que ele tava filmando em algum set que tinha uma altura, assim, e aí ele pegou e caiu pra trás na hora que o diretor mandou lá, só que ele caiu no lugar errado. Aí ficou assim. Foi Conan mesmo. Ficou atrás das pedras. E tinha um colchão lá, só que ele caiu errado e caiu fora do colchão. Aí quando o diretor cortou, ficou assim, aquele silêncio. E aí do nada, I'm hurt! O John Miller, o diretor. Cara, a cena tá no mesmo do DVD, é muito engraçado, porque então ele cai atrás das pedras. Eu preciso desse DVD, cara. Preciso aí, a cena continua rodando, então você só vê as pedras. E aí o John Miller se pergunta, are you okay? Você tá bem? E aí o Arthur responde, I'm hurt. I'm bleeding. Estou sangrando. Só. E na imagem só as pedras. E aquele sotaque dele falando. I'm not! Porque por que ele merece entrar começa com todas as honrarias? Primeiro, acabamos de falar, comando pra matar. Vamos matar Predador. Predador que eu acho um filme do cara de verdade. Predador é massa demais. É massa demais. Primeiro é muito bom. Os dois podem ser. Todo o resto do Predador pode ser ignorado, mas o primeiro Predador é muito legal. É muito bom. E o primeiro Predador, eu acho. Ele como mensagem. Ridiculariza, assim, guerra, militarismo, sabe? Sim, não sei se é intencional. A própria figura do Schwarzenegger, de comando, ele é comando, mas ele não usa manga. Porque sabe? Tem uma cena lá, assim, vem um alienígena que se camufla, sei lá, metáfora com Vietnã me parece, né? muito forte. Assim, e tem uma cena que eles estão descarregando aqueles homens de novo. Musculosos, suados, vestidos de militar, eles estão descarregando assim, toda a munição deles no matagal, sem ver absolutamente nada. É muito Vietnã. Chega a ser parodiante, assim, sabe? É muito Vietnã. É. Um bando de americano bombado no meio do mato e uma coisa que eles não conseguem ver matando eles. E no final, o Arnold Schwarzenegger ele se reconhece no Predador, sabe? Tem uma cena lá que eles se olham, assim, ele se reconhece. Tipo, nossa, sei lá, a versão alienígena minha, sabe? E é engraçado. Eu juro que eu consegui ler isso mesmo com a atuação de Schwarzenegger, sabe? Pode ser por causa da atuação do Predador. E é engraçado que a gente pensa nesses filmes... É icônico já, Guerra do Tchau pra sempre. É, mas tipo assim, que nem vocês descreveram assim, bando de marombado, suado, que é uma coisa até pornográfica, atirando no meio do mato. Isso é uma descrição de quase todos os filmes de ação dos anos 80, 90. Não, é. Ficou conhecido como a fase Reagan, né? Rambo. É, Rambo. Isso que eu tava pensando. Rambo, toda hora que você foi descrevendo, porra, tô pensando em Rambo, mas é tudo a mesma coisa. E aí o Schwarzenegger teve o Exterminador, né? É, que bem. Você sabe como ele conseguiu o papel do Exterminador também? O James Cameron queria procurar um ator que parecesse uma máquina. Esse é o ligado. Aí ele viu o Conan e viu que o Schwarzenegger mandava muito mal. Ele falou, pô, esse cara é perfeito. Esse cara manda muito mal, ele é perfeito. Ele não tem expressão, ele não tem nada. Pô, eu preciso de um cara grande, cara de mal, saca? E que não vai me atrapalhar. Olha como eu tava. Um cara que não vai rir, que não vai mexer a cara. Pô, o Schwarzenegger é perfeito. E ao mesmo tempo, vendo os... Assim, eu ignoro, de certa forma, o terceiro treinador, mas... Capitão, só um país, eu acho que o Orlando Bloom, por exemplo, conseguiu o papel do Legolas, do Elf, na mesma loja. Se o cara não tem expressão, ele só fica de olhos abertos. É. E olhando pro vento, né? É. Porque o que o Schwarzenegger tem de máquina... mortífero enorme, o Orlando Bloom tem de elfo andrógeno e delicado. Parece delicado. O Orlando Bloom é a antítese do motherfucker, né? É antítese. Não deveria estar aqui nesse assunto. Pois é, voltando. Inclusive, essa coisa do Schwarzenegger entrar no Exterminador porque ele mandava mal é muito interessante, porque teve outros robôs na série, digamos assim, né? E nenhum mandou tão bem quanto o Schwarzenegger. Não, ele é o Exterminador perfeito, né? Ele é o Exterminador perfeito. É mesmo. E realmente, durante toda... Você pode ver os dois filmes, a expressão que ele fica com expressão no rosto, ele fica sem expressão. Com expressão tipo de malvado, de burro, assim, na cara. É. A expressão dele não sai. Eu acho que tem poucos atores que conseguiriam fazer isso, sabe? Pô, mas agora, eu curto muito o Robert Patrick, né? Que fez o vilão do... É, do 2. Do 2. Ah. É. Nossa, eu curto ele demais. Ele foi muito bom. Tá. Eu achei legal ter ele... pego um oposto físico do Schwarzenegger, porque ele é pequeno e magro, sabe? E bem mais veloz, assim, né? Eu nunca esqueço dele correndo atrás Aí ele faz o gancho muito com a mão e gruda. Eu também tava lembrando dele agora, porque ele fez um puta... Eu achei assim que... Um androide evoluído. Foi, um puta androide evoluído. Foi muito bem feito. Tipo assim... Se algum dia fossem fazer Dragon Ball de verdade, deviam chamar ele pra fazer o 17, saca? E foi uma lógica perfeita, assim, porque transformaram o Schwarzenegger no bonzinho, né? E colocaram um... Não, mas é porque o James Cameron, com esse tipo de filme, ele tem a cabeça inteira. Tem. E também porque, podem falar o que quiser de Terminator, era uma série de ficção científica muito bacana. Eu gosto. Eu não gostei do Christian Bale, até que eu não lembro nada. Mas do 3 eu acho legal. Eu não gostei do 3, gostei do Christian Bale. Sério? Uhum. Nossa. Inclusive, você sabe que era pra ter tido. A história era pra ter continuado, só que eles estão com problemas com direitos autorais. Ah, sim. Agora eles estão brigando desde aquele filme. E até agora não deu nada, então por isso não teve mais nenhum filme. Vocês estão falando do Christian Bale? É, ele fez o 4. O Terminator 4. Quem? Que é o diretor das Panther. O Mac G. Ele é igual aquele que fez o Missão Impossível 2, o Woo. John Woo, que os dois eles... Mas o John Woo teve uma fase boa dele. E tem o Michael Bay, os três, saca? Mac G, John Woo e Michael Bay, eles não merecem o respeito, saca? Mas o Michael Bay nunca teve uma fase boa. Do Christopher... Não, o Christian Bale. Christian Bale como diretor? Não, é o John Connor. É o John Connor. Nossa, velho, é mesmo. Caralho, tinha esquecido que era ele. O Christian Bale é tipo, ele é uma pessoa que em treinamento, né, cara? Porque ele foi American Psycho, eu bato, né? Ele tá bem. Mas acho que não entra numa das Motherfucker Trumbles. É, porque ele faz muito mais filme. Ele é um Motherfucker trabalhado. Só que de vez em quando que é um personagem meio sanguinário na mão dele, ele manda bem, né? O personagem. É isso que é o negócio dele. Ah, o Schwarzenegger é outra coisa que eu gosto muito também, é que ele soube se zoar, assim, né? Sim, Um time no Jardim da Infância. Gêmeos. E coisa que, por exemplo, o Vin Diesel não soube. Ele tenta demais. Tenta até hoje, né? Porque aquele Need for Speed lá tá... Nossa. E um que eu acho que consegue se zoar muito bem, mas só que nos filmes muito errados, é o The Rock. The Rock. É, que eu acho completamente muito carismático. Completamente, ele fazia humor, né? Cantado da Boé ainda, sabe? Não, acredite, eu assisti aquele Fada do Dente só porque é com The Rock, é, ele é engraçado. O filme é uma merda, assim. Mas ele é engraçado. Mas ele é um cara interessante de ver, assim. Tanto que agora eu falei do WWE, ele voltou pro WWE depois que ele ficou famoso no cinema. É, porque sabe que faz participação especial. Ele passou um ano falando que ia brigar com o Senna, sem brigar com o Senna. Tipo, um ano só xingando o Senna, o Senna xingando ele, sabe? E mesmo assim, todo domingo ele voltava lá pra xingar o Senna. E não rolava. E a galera achava massa, sabe? Tipo, legal, sabe? O Rock vem e fala um monte de merda, porque ele era o maior carismático. Aí no final, todo mundo sabe que as duas são combinadas. Aí no final do ano, teve tipo um mês de antecipação, porque ele finalmente ia lutar com o Senna. Aí a luta dele com o Senna foi incrível, ele perdeu pro Senna, né, e tal. Até ele cair no chão meio morgado lá, foi divertido, sabe? Foi tudo ensaiado e feito nos mínimos detalhes e mandou bem, sabe? O negócio não é cinema. É a atuação do Senna, mas não é cinema. É tipo um teatro... Performance, pô. É, performance. Bizarro. É. O The Rock merecia coisa melhor, viu? Então, tipo assim, o Vin Diesel conseguiria segurar o público do WWE durante um ano? Não conseguiria. The Rock conseguiu. Vin Diesel, véi. Que filme que ele esteve bem mesmo? Ah, tem aquele. Eu não vi, mas ele fez um filme de tribunal com o Sidney Lumet, né? Sim. É legalzinho, que porque. Como é que ficou a tradução dele? Eu não lembro, não. Você tem cabelo nesse filme. Inclusive. Tem cabelo branco. Nossa. Não. É cor natural, é tipo um castanhão. Ah, assim. Sim. Ele tem cabelo. Não podia ter cabelo. Ele realmente tava cabelo porque ele tá ficando careca, sabe? Só isso ele, já é. Porque tem duas entradas gigantescas, assim, sabe? Só uma moitinha na frente da cabeça dele. É. Só que, como você falou, ele tentou esse filme, por exemplo, e o Operação Babá, infelizmente. Filmes que ele tentou sair do negócio de ação e não deu conta, sabe? Que o Schwarzenegger fez Tiro de Infância e Irmão Gêmeos, e os dois filmes são legais. Foi. Herói de Brinquedo. Pô. Parece que ele está... Nossa, Herói de Brinquedo. Herói de Brinquedo bom, velho. Tem muito tempo que eu não vejo Herói de Brinquedo. Mas o Tiro de Infância é minha melhor lembrança, assim, das ações do Schwarzenegger. Júnior? Schwarzenegger já foi um homem grávido, gente. Júnior de cinema, cara. Nossa. E, inclusive, parece que eles estão querendo fazer Vai ter... Uma continuação do Trigêmeos. Vai ter Trigêmeos com o Ed Murphy. Com o Ed Murphy, velho. Aí que eu acho uma bosta, porque eu odeio o Ed Murphy. Foi mal. Eu não odeio, mas ele tem muito filme ruim, mas ele tem alguns filmes muito legais. O último filme bom do Ed Murphy foi... Na década de 90, exatamente. O Beverly Hills Cop, como é que é o nome dele pra mim? Nossa, Tiro. Tiro da Pesada. Tiro da Pesada. Com certeza esse filme é o Ed Murphy. E aquele do Menino Dourado também era meio maluco também, não sei mesmo. O Menino Dourado acho que se deve mais ao efeito memória afetiva. Eu tenho medo de rever ele hoje. Não sei. Não, teve um que fez legal, que assim é bem trash, mas é legalzinho também, aquele do Vampiro Nova York. É o Vampiro no Brooklyn? Eu acho bem ruim. Pô, cara, ele tem o assistente dele é um taxista, que o olho dele perde o olho toda hora, ele fica no olho. Nossa, eu lembro disso. Mas enfim, continuando, Motherfucker. Vamos passar. Acho que a gente tá bem de Schwarzenegger já. Sim, tá bem de Schwarzenegger. Vamos falar de outros. Eu vou matar você. Não, vamos falar do Van Damme. Não, então vamos falar do Van Damme. Não, mas vamos falar do Van Damme. O Van Damme, eu acho que ele Dragão Branco. Dragão Branco, exatamente. É. O Van Damme é aquele negócio. O Schwarzenegger de balé. Todos esses caras. É, de balé. Sim. A gente vai botar esse vídeo nos livros. Nossa, vídeos. Por favor. Porque o Van Damme, ao contrário do Schwarzenegger e tal, que a gente falou, Charles Bronson são filmes fodas, Schwarzenegger são filmes fodas, sabe, atuado legal, mesmo Schwarzenegger nunca realmente foi um bom ator, ele conseguiu, ele fez o que foi proposto que ele fizesse, o Van Damme nunca mandou bem, ele nunca fez. Ah, não, foi sim, o JCVD tá excelente. Eu tô falando sério, você viu o JCVD ou não? Eu nunca ouvi falar do JCVD. Você nunca nem ouviu falar do JCVD? O que é isso, velho? Não, o JCVD de Jean-Claude Van Damme, né? Ah, sim. É um filme dele de 2008. Não vi, velho. Que ele interpreta ele mesmo. Ele é belga, né? Ele faz uma releitura da carreira dele, assim, porque ele se envolveu com drogas e tudo mais. Aí ele... O filme começa com um plano de sequência de uma cena de ação. De um filme dele, que aí acontece algum erro no fim do plano de sequência. O diretor, bem novinho, assim, passa pra ele, não sei o quê, vai ter que filmar de novo, etc. Aí ele grila e mostra ele no tribunal, falando o negócio das drogas, perde a filha, ele resolve voltar pra Bruxelas. Lá em Bruxelas acontece um assalto a banco e ele é colocado como culpado. Os caras dão um jeito de colocar ele como culpado e fingir que é ele que tá assaltando. Aí, num papo maroto, assim, com os ladrões lá de banco, ele começa a fazer uma revisão da vida dele, assim. É um filme sério. Caralho. E tem uma cena brilhante, assim, que ele senta na cadeira e a câmera levanta com ele, até mostrar as luzes, assim, do cenário, e ele faz um monólogo pra câmera de uns 8 minutos. Porra. Absolutamente fantástico. Depois desse filme eu quero ver o Van Damme em filme do Lars von Trier, eu quero ver o Van Damme em filme do Woody Allen. Ele tá fenomenal, de verdade. Então é o único bom. É, ele resolveu abrir a boca e pensar, né? É o único filme bom do Van Damme. E é bom. Não, Dragão Branco. Porque você tá falando isso. Não, não é feito memória, né? Memória afetiva. Dragão Branco. Que, na verdade, o título original é Mancha de Sangue, né? Bloodspot. É, Bloodspot. É, aqui virou o grande do Dragão Branco. É, faz lugar, cara. Dragão Branco totalmente. As crianças passavam pelas latérias, as crianças iam gravar, cara, o filme. Assim, eu tinha gravado em VHS, cara. Eu tinha ele e duplo impacto na mesma fita. Nossa. Tipo assim. Mamãe, estou criando hormônios. É, exatamente. Dragão Branco é um filme muito. O Van Damme sempre foi meu preferido, cara. Sim, quando era criança. Ele sempre, sabe? Mas é porque os filmes eram. Veloz! Porque os filmes Van Damme eram os que tinham menos história, mais porrada e sei lá. E geralmente envolvia algo mais oficial, tipo ringue, assim. Jogando Street Fighter. Era um treino mais claro de artes marciais mesmo. Até quando ele era policial, alguma coisa assim, era policial que lutava. Alguma coisa. É, exatamente. Mas tinha que ser, né? Porque o bicho dava umas bicas voadoras. Até quando ele era um legionário, né? Ele é um legionário que tem que dar golpe de karatê, né? Tipo isso, velho. Ai, Van Damme. Mas, cara, ele é o cara também que envelheceu melhor, assim. Com certeza. O físico dele continua incrível. É porque tá? eu acho que ele era um dos poucos que não tomava sorte. O Stallone também tão assim. E o Chato do Stallone é por esteroide, cara. O Stallone, qualquer um que veja os mercenários, tá estragadíssimo, assim, né? Então, o Van Damme, apesar dele ter usado droga e tal, ele não se estragou aqui nesses caras. Eu acho que ele nunca parou de treinar também. Provavelmente. Acho que é por causa do karatê do balé, sabe? Big Você daqui a pouco vocês vão entender do que a gente tá falando. Sim, vamos ver relógio pra vocês. Por favor, tira isso da edição se você quiser. Aquele vídeo do Big Legs é tão comédia, que ela só por agarrar e tal e tudo mais. Eu mandei pra Alice, cara. Alice, minha namorada. Um beijo, Alice. Um beijo, amor. Um beijo. O único comentário que ela fez no vídeo foi: puta que pariu, that ass. That ass. Nós somos, né, homens bem resolvidos, né? Não dá pra negar, né? Não, mas deixa eu. Serve pra gente basear o negócio que a gente tá falando de forma física, né? Sim. Ele sempre. Cara, é bailarino, né, velho? É, na televisão. Não, mas sabe como é que funciona? Se você bailarino, aí entra. Schwarzenegger, beleza, puxar a ferro, tomar a bomba. Steven Seagal, lutar Mike Doe. Ensinou o. Todo mundo. Anderson Silva, meter bico. Todo mundo metido a machão e tal, aquele da testosterona. Que é um cara mais testosterona e mais seguro do cinto que um cara que faz karatê, puxa ferro e faz balé. Puta que pariu, Van Damme faz balé, cara. Exatamente. Fala na cara dele quem faz balé, viadinho, eu te desafio. E por causa disso ele consegue fazer aberturas. Sem problemas. Não problemas. Além das bicas fenomenais, altas. Bicas, gente, bicas. Não são chutes, não são porradas, são bicas, é bicuda que ele dá. Porque ele tem aquele golpe, assim como o Chuck Norris tinha o golpe assinatura, né, que era o Roundhouse Kick, o golpe assinatura dele é a abertura, ele abre e solta o saco de cara. Era a abertura de várias maneiras, ele tinha essa de abrir as pernas e socar o outro cara no saco. Às vezes ele dava um jump sinistro, tipo assim, ele vira pra enfrentar dois. Ele pegava um obstáculo e depois caía em abertura, sabe? Ou então ele dava um jump enquanto ele enfrentava dois alemão lá, grandão, e chutava os dois na cara ao mesmo tempo, saca? Porque. Mas ele não faz abertura no Street Fighter, né? No Street Fighter não. Porque o Pelco acertou o Gai no cara dele, então ele não podia. Nossa, Street Fighter. Exatamente. Vamos combinar, sem contar que ele no filme ser todo horrível e o protagonista ser assim, seu Gai que é americano, vamos combinar que o Gai é um americano feito por um belga. Tipo isso, velho. O Gai é um americano feito por um belga. E assim como o Schwarzenegger, um belga que nunca perdeu, um estrangeiro, na verdade, né, que nunca perdeu o sotaque. Então ele era um Gai com o sotaque belga. Eu acho que a gente fazendo. Kylie Minogue faz a Kami, cara. É, nossa, aquela Kylie Minogue. Kylie Minogue tava. Tá, acho que é obrigatório. Deres. Obrigatório na carreira de um trubufu é fazer um filme tudo, trash. Tudo. Véi, pra mim eles são tanto Brucutu quanto Trubufu, sabe? É obrigatório na carreira deles, velho, ter um filme muito trash. Stallone fez aquele do, aquela da vovó, saca? Pare, senão vovó vai atira. Ah, é, pare. Senão mamãe atira. Pare, senão mamãe atira. Nossa. Mas enfim, o Van Damme, enfim, mandou ele, sei lá. Eu não gosto, eu não acho os filmes dele bons, mas ele é um porradeiro mais triste. É, eu acho que do trio, assim, Schwarzenegger, Stallone e Van Damme foi o que fez os filmes piores. É, realmente. Né? Pensando hoje, assim, mas foi o filme, mas foi o desses foi o que mais me viciou quando eu era... Ah, pô, o que eu considero o único filme bom do John Woo nos Estados Unidos é o com o Van Damme, que é o Alvo. Hard Target. Ah, não, sim. Porque ele tá com cabelinho, mano. Ah, ele tá com mancha. Ah, sim. O John, eu gosto daquele filme. E, sei lá, não, Time Cop é ruim. Time Cop é ruim pra caralho. É, não rola, né? Não. Mas o melhor filme é o Grande Dragão Branco, gente. Não? É o grande filme, o Busca Cego, deixa porrada. A crítica que eu posso fazer ao Grande Dragão Branco é que, tipo assim, ele extrapola todo o bom senso no tempo de duração da luta, saca? Dele, com o japonês lá. Tem que ter uns 15 minutos numa luta? É. Não, é meia hora pra mais, assim, saca? Tipo, você destrói tudo e os caras ficam se matando na porrada e a porrada não acaba, saca? Não aí acaba. Eu descobri recentemente que o Frank Dukes, ele existiu. Ah, o personagem, né, que o Van Damme faz. Ele nossa, existiu. Não faz isso, não. É mesmo? É. Então, o Grande Dragão Branco realmente lutou meia hora. Fica aí a homenagem, né? Fica aí a homenagem. Quem agora? Stallone? Já que agora você tá falou Arnold, né? Stallone. Stallone merece muito meu respeito, cara. Então, quantos dois. Rock, velho. Exatamente. Muito bom. O Stallone, desses três, é pra mim como o melhor ator. É. Saca. E não só o melhor ator, como ele também. Ele é um cara que, tipo. Desde quando ele limpava a jaula do Leão e fazia filme pornô, saca? Ele já tinha em mente que ele não queria ser um bombado, ele queria ser ator e diretor de cinema. É, um cara com mais pretensões, né? Sim. Artísticas dentro da indústria cinematográfica. Tanto que, vamos combinar, o Rock 1, que é o filme mais relevante, né, digamos assim, da carreira dele, o melhor filme da carreira dele. É. Cara, não acho não. Rock 1? Rock 1. Não, eu acho o primeiro não. Ah, polêmica. Eu fico com o Rock 1, velho. Mas deixa eu só ter nota. A gente vai chegar em Rock, peraí. Tá. O Rock 1, não sei se vocês sabem, mas a história, o Rock, é a criação dele. Ele criou o personagem, ele criou a história e ninguém queria filmar, saca? O filme foi filmado, tipo assim, porque ele encheu o saco até o estúdio. Mas ele é inspirado. Né? Ele é inspirado no. Sim, ele é inspirado no Cinderella Man, não é? Não. Ah, esqueci o nome do cara. Depois a gente checa no Google. Mas eu sei que ele criou o personagem, ele criou a persona do Rock e tudo. O roteiro do filme é dele, o roteiro do mundo. E foi uma coisa assim, foi o bebê dele, sabe? Ele fez tudo pro filme ser filmado, ninguém queria filmar, o estúdio mandou ele tomar no cu um milhão de vezes, até que ele conseguiu meio que na exaustão, assim, fazer o filme com um orçamento restritíssimo, sabe? Que o filme foi um sucesso. Então você pode ver que do 2 pra frente mesmo, o filme tá bem mais ao largo do que o Rock 1. O Rock 1 tava na coleira, assim. E eu acho que é o melhor personagem dele e o melhor filme dele. Ah, com certeza. Eu acho. E eu acho que os únicos Rocks legais é o primeiro e o sexto, na minha opinião. Porque o sexto, ele ressuscitou o Rock do nada e fez um filme bacana, porque é quase um horrível do primeiro, eu acho o filme bacana. Porque o Rock 5 é horrível, o Rock 3 com o Mr. T. É horrível também. É o 5 eu lembro de detestar mesmo, que é o Rock na Rua, né? É, o Rock na Rua. É. Que o discípulo dele trai ele. A Adrian morre, sim. Ah, eu não lembro. Eu tô com todos lá pra ir em casa e vai acabar acontecendo. E a coisa legal, o Rock 4 é o Drago. Né? É, o Rock 4 ele chega a ser engraçado, né? É. O Stallone surta assim e resgata essa alma de Guerra Fria. Tem um robô dos anos 80 servindo a mesa dele de café da manhã no Rock 4. Nossa, ele tem um robô dos anos 80 servindo café da manhã dele no Rock 4. Quando eu vi o robô dos anos 80 no Rock 4, foi por muito, muito pouco mesmo que eu desliguei o filme e fui embora. Assim, eu só não tô assistindo porque eu quero ver o que vai dar, saca? Não, eu curto muito o maniqueirismo. Bem Guerra Fria, tipo, o Drago treinando em altos equipamentos, usando drogas. É, o Drago tomando bomba. É, e aquelas academias fodonas, limpas, e o Schwarzenegger, não, perdão, o Stallone não. O meio da neve. No meio da neve, treinando com troncos, dando carnes, bife, toras, coisa que ele faz de primeiro, né? É. adora amaciar a carne, velho. A mensagem americanoide, assim, muito... Depois do filme, sabe? Depois, aí o Drago mata o Apollo. Spoiler pra você, ouvinte, sorry. Você teve muitos anos pra ver. A Guerra Fria tava rolando, então... Tinha acabado de acabar, na verdade. O Drago mata o Apollo, tipo... Russos matando... Americanos, né, e tal. Mas isso depois, vamos combinar, gente. Eu queria que o Apollo morresse. O Apollo entra tocando Living in America, vestido de Chusan. Só que xingando os russos, xingando o Drago. Porra, Rússia. Até eu queria matar americanos depois dela. Aí, pra depois ter rolado toda aquela coisa de treinamento do Rock voltar, ganhar o Drago. Aí depois que ele socou o Drago, até quase matar o Drago, porque o Drago matou o Apollo, ele vira, pega o microfone depois da luta acabar. Porque nós somos todos irmãos. Nós temos que nos amar e não dar vazão a essas rivalidades bobas. Não sei o que. Nossa, eu preciso rever muito. Eu lembro basicamente das cenas de luta e de treinamento só. Depois que a luta acaba, tem uma nova, tipo, por 10 minutos você falando com a plateia assim da luta, saca? Tipo, que os americanos e os russos tipo, lembro disso agora. Eu, mensagem pacifista. Tipo, cara, você acabou de fazer um filme de 1h30, saca? Com o russo malvado. Descendo cacete nele. Mas não, somos todos irmãos. Não, tudo no russo, no russo dele é estereotipado, sabe? O Drago tem tipo um assistente com uma loirinha. Loirinha gatinha também, né? Claro. Loirinha assim. Aquela cara. uma russa que ele está carregado, cara de mal, saca? Tipo, o grande Drago. O grande Drago não dá entrevista, sabe? Nossa, isso não é, lembrou uma lutadora de luta livre de mulheres, cara. Soviética, sabe? Que medo, cara. Que medo, cara. Eu tenho que passar isso pra vocês depois. Eu revi o primeiro Rock ano passado, cara. Tá fresquinho na memória, assim. É bem legal. É muito legal. Ele me conquista muito no final mesmo, assim. Que eu acho... Que ele vai até o final. Assim, você sabe exatamente o que vai acontecer. Uhum. Mas o final, a recuperação do Rock, assim, é muito, muito clássico, assim, né? E tem a música também, né, gente? Você fala também das colaborações técnicas, usaram o Steadicam pela primeira vez lá, mas... pra mim o filme de boxe mesmo é Tony Indomável, né? Quem bate, aí é uma história. Falando de Tony Indomável... Calma, tem mais o que falar do Stallone. Que você está esquecendo, a gente falou de Rambo. Puta que pariu, cara. Aí, no meu campo favorito. Rambo, pra mim o melhor Rambo é o Rambo 3, porque o canivete de Afeganistão sozinho. Nossa, detesto o 3. Cara, que invade o Afeganistão sozinho. 3. Merece todos os meus preços, todo mundo. Eu acho até o 4 melhor que o 3. Véi, deixa eu fazer uma confissão, velho. Muito legal também. Eu não lembro de porra nenhuma dos Rambos, velho. Eu já assisti todos, mas eu tinha tipo 12 anos. O primeiro Rambo. O Coronel Trout é sequestrado no 2 ou no 3? No 3. Que ele vai pra ficar. O que ele faz no 2 que eu não lembro? No 2 ele tem que estar na prisão, porque ele foi preso por causa do que aconteceu no 1. Ele matou tipo um exército inteiro. Os policiais que não queriam... Enfim. Aí que tá, antes de falar do 2, que eu curto muito, na verdade eu falei que é o meu filme favorito com Stallone, mas não é não. É o meu favorito dele como motherfucker. Sim. Porque eu gosto muito do Copland, saca? Que ele faz um policial do interior, assim. Copland, que ele faz um policial com um problema no ouvido. Ah, não sei. Sabe? Nunca vi. Diretor é Copland. Exatamente. Aí, melhor atuação dele, curto muito. No 1, cara, é uma mensagem... Ele faz o cara que acabou de voltar do Vietnã e não é aceito pelos Estados Unidos. Isso é meu alto também, tá super sequelado. E que não é aceito, sabe? Tipo assim, ele é um... Teoricamente, ele deveria ser considerado um herói de guerra. Uhum. Nessa mentalidade americana, e no entanto ele é rejeitado pelos Estados Unidos e ele é colocado pra fora da cidade, e aí da cidadezinha. Só na colina. Aí na verdade ele tenta voltar pra cidade e os caras botam ele pra fora. Ele sobe na colina e os caras vão atrás dele. Quando o povo descobre que ele é um boina verde, fica tudo amedrontado. E ele sai matando a galera com todas as suas táticas muito fodas, né? Não rejeita são aqueles xerifinhos, né? Perto do um boina verde. Não rejeita um boina verde, nunca vai subir. E no final tem um... Eu lembro até de um amigo meu que comentou, cara, o monólogo dele do Rambo no final pro cara lá, acho que até que tá perseguindo ele, não lembro, o xerife, é muito parecido com o monólogo do... Sindicato de Ladrões com Marlon Brando, sabe? Que ele fala, uma mágoa muito semelhante, assim, que ele fica falando, eu lutei na guerra, não sei o que, por esse país, e agora eu volto aqui e não consigo nenhum emprego, não consigo nenhum emprego de guardador de garagem, sabe? Então ele é um soldado muito magoado, assim, com o país. O filme é muito antipelicista, sabe? De certa forma, ele é muito anti-orgulho americano, né? Mas aí Hollywood, que é esperto, tem dinheiro, né? No 2 e no 3, compraram o Rambo, que era anti-belicista, e realmente transformaram ele num herói de guerra, né? Uhum. Aí o 2 já é mais porra louca, porque ele começa preso, ele tá lá destruindo pedras, né? Bem clássico, assim. E os caras vão lá pedir a ajuda dele, porque sobraram prisioneiros no Vietnã, eles descobriram, e o Rambo é o que saca lá do... Ah, é, o 2 é um resgate. É o que saca da... Da porra toda. E aí quando ele resgata, ele é abandonado, né? Pelo helicóptero. Né? No final ele se revolta, dá tiro, não sei o que e tal. Tem um pouquinho ainda de mensagem de revolta, sabe? No 3 ele é completamente comprado, né? Porque ele vai pegar isso. O 2 é o filme que inspirou a trilogia Braddock, né, cara? O 2 foi o que inspirou o Braddock. Pô, o Braddock, eu acho os 3 Braddock é em volta prisioneiro, alguma merda assim. Tanto que no 3 eles estão resgatando o prisioneiro da Coreia, sabe? O primeiro Braddock é antes do... Eu não sabia dizer. Eu acho que não. Não? Mas o 2 é esse lance do resgate. Mas o legal do 2, eu não acho o filme bom, mas o legal do 2 é porque o diretor é muito porra louca, sabe? É um diretor italiano lá que... E tem a cena que... Cara, tem a cena que ele explode um soldado com uma um arco e flecha de granada, sabe? Uma flecha explosiva, caraca, cara. E o cara explode, assim, o corpo inteiro, sabe? No meio da tela, assim, Cara, meu favorito é o 3, porque eles estão sozinhos, cara. Ele ganha o jogo da ovelha, né? É. Contra todo mundo. Mexeu o Coronel Trout, sabe? Faz o que quiser, vai. E o 4 é surreal, né? O 4 tem... De todos eles, o que mais tem um tom parecido com o primeiro é o 4. Porque o 4 tá no meio do mato, na dele. O Coronel Trout morreu, foda-se o Coronel Trout, tá no meio do mato. Acho que ele cruzou as cobras lá, um 35, um 35. É verdade. Viu ou não? Aí ele fica sabendo que tem um ditador do mal chegando pra matar os civis. Aí quando ele vê os civis morrendo, tipo, ele sobe na colina de novo, pega em 60, rouba um jeep dos caras. Um jeep com uma arma. E começa a literalmente explodir os caras, estilo... Sim, as pessoas viram pasta, sabe? Dá um tiro e elas explodem. Saca que é o Robert Rodrigues zumbi, Planeta Terror. Efeitos especiais dignos de Planeta Terror, sabe? Explodindo os coreanos do mal que tá vindo. Aliás, coreano não, acho que eles são de Mianmar. É Mianmar. Mianmar, Burma, sei lá. Burma é Mianmar, é o país. Exatamente, ele atira e ele arranca o pescoço com a mão, né? Sim. Mas o filme... Esse é o nível de violência. Sim, a violência do 4 é completamente explícita. Mas o feeling dele é mais conhecido como o 4, porque ele tá na dele. Aí ele mexe com o Ramos e correu o Ramos lá. Ele vai, foda-se, vão todos. Aí eu fico fazendo a pergunta pra vocês. Qual é o filme mais trash do Stallone? Que é o mais legal também, que eu vou falar dele agora, que é Cobra. Nossa, certeza, é ele mesmo. O crime é uma doença e eu sou a cura. Você é um cocô e eu vou matar você. Você é um cocô. Essa eu vou matar você. E tem a outra também. Ele corta uma pizza com a tesoura. E tem outra também que é genial, que é... Maconha faz mal, sabe? Cara, ele andando com aquela calça de injustinha, né? Enfiado no rego. Palito, de Camargo. Eu pensava que um dos piores filmes dele, assim, dele, de trash, era aquele com a Sandra Bullock, velho. Qual que é aquela porra? Não, ele tem um toque de arte muito mal que ele tenta comer ela mentalmente, velho. Tem o mistério das três conchinhas. Eles têm que ir no museu roubar armas, porque o mundo não tem armas mais. Eu sempre pensei no mistério das três conchinhas como uma espécie de bidê. Eu também, turista, sabe? Tipo, desse jeito. Sim, com três tipos de jatinhos. Mas eu tenho medo. Pois é, que eu não dá conta de usar o banheiro, não consigo usar as três conchinhas. Mas tipo assim, o bicho deve gastar muitas toalhas. Uma coisa que eu achava sensacional era aquele airbag de espuma. Não era um airbag, era uma... Por aí. Era uma espuma bizarra que estourava. É goo, sabe? Sei lá, tipo um gosminho. Então a fala desse filme também é genial, que eu não consigo lembrar. Ah, não é desse filme, é de um pior ainda do que esse, cara. Pior que o Demolidor. O Juiz. Adaptação do Juiz Dredd. Judge Dredd é horrível. Tá vendo? Eu acho que o Cobra não é o filme mais trash. Não, o Cobra é o mais legal. Qual é o trash mais legal? Agora, o juiz e o demolidor, os filmes são ruins? Então, os dois falam mais. O juiz, bem trash. O juiz é bem pior que o demolidor. O juiz acho que eu não vi, não. O juiz tá refilmando, né? Tão filmando. Vai ficar ruim, mas não vai ficar tão ruim igual o antigo. Tem uma. Ele chama só Dredd. Né? Só. No, o final do juiz do Stallone, cara, é o vilão é horrível também. E... Sim, tem uma frase. É no final que ele fala uma frase tipo muito comédia. No finalzinho, e aí ele começa a rir, sei lá. É, tem nem tudo. Tipo, você é meu, uma coisa assim, sabe? É horrível. Nossa. O juiz. Não, mas quando a gente começa, o juiz Dredd, o personagem que ele foi inspirado nos quadrinhos, nunca tira o capacete. A primeira coisa que ele faz no filme é tirar o capacete. É, aliás, na moto tira o capacete. Sim, ele fica tipo 5 minutos no filme com o capacete, sabe? Só pra dizer que era o mesmo personagem. Só pra dizer que é o mesmo personagem. Maconha faz mal, sabia? Então, eu queria falar de uns motherfuckers antes dessa era músculo pornográfico suado e etc. E eu gosto de considerar, que nem o Fabrício falou do Toro Indomável, acho que o Robert De Niro, o Al Pacino, quem mais? Esses italianos aí? Italianada. A italianada, porra. A italianada esperta. É, mas tipo assim, eles eram brucutus inteligentes. Ah, mas tá, eles entram na mesma coisa que eu falei com o Christian Bale, sabe? Vocês pegam um personagem sanguinário na mão, eles fazem personagem sanguinário na mão, igual o Scarface, sabe? É. Igual o personagem do Brasil também no Cabo do Medo também, sabe? Sim, mas por isso que eu falei, é mais uma menção honrosa, entendeu? Sim, sim. É, não, sim, o Al Pacino, o Scarface, o próprio Corleone do Pacino. É, por isso que eu falo. E manda matar. Manda matar a gente da família, sabe? Manda matar o irmão. Vendo o Iron Man e My Brother. Ele faz um papo também faz, né? Robert De Niro fez muito motherfucker, cara. Jacob Motto, Travis. Até o Joe Pass, cara, fez. O Joe Pass no cassino, né? Ele tá. Não, os bons companheiros, ele tá raivosinho, né? Então. Tá. É martelo na mão das pessoas. É divertido. Steve Buscemi, o italiano chegou atrasado, mas ele mandou também. Steve Buscemi. É. Com certeza. Agora ele faz um gangue no Boardwalk Empire performance. Nossa, eu tenho que terminar de ver Gordon. E ele fez muito bem em The Sopranos também, participou de meia temporada, eu uma acho. Temporada, uma temporada, a quinta temporada. A quinta inteira. E o Cândido Bial, que é a estreia deles, né? É uma estreia foda, estrear com dois pés no peito, sabe? Exatamente. Tem que depois ele fazer a Magedon, que é no filme deles. Ah, a Magedon tem o outro, o Bruce Willis, né? Sim. Chegamos mais um. Yippee-ki-yay, motherfucker! Yippee-ki-yay! John McClane, motherfucker. I gotta get my father's watch. Calma, sim, eu sei. Mas o personagem mais motherfucker vistoso do Bruce Willis é o John McClane, que tinha cabelo em 3. Então, 4 filmes eu tinha cabelo em 4, então, sabe? Outra coisa legal do McClane é que o Mel Gibson também pegou uma. Algo disso, mas o McClane pegou mais. É que eles eram. Morríveis. Mortais, bem mais mortais, eles apanhavam pra caralho, sabe? Não, primeiro eu sangravam de verdade, sim. Assim. Porque a gente olhava pro Schwarzenegger, Stallone, a gente não conseguia ver o Schwarzenegger caindo, sabe? O Schwarzenegger incomodava. Até os Statham hoje em dia, tipo, o neguinho dá 1000 tiros e tudo explode, mas eles estão sempre intactos. O Schwarzenegger incomoda pra matar, acho que ele não recarrega em nenhum momento. Vamos fazer essa análise depois, velho. Exato, eles são. Internautas, assistam, por favor, e me contem. Meio que impossível. Põe aí nos comentários. Galera, por mais ele que carrega ou não. Levem alguns socos ou não, eles não são vulneráveis, assim. O McClane não. Assim, ah, tá, mas só uma menção rosa que eu lembrei de uma coisa do Comando pra Matar que a gente esqueceu de falar, que no final do filme ele mata o vilão com cano, saca? É verdade. ele empala o cara com cano. Aí fica saindo vapor do cara. Tem um amigo adulto, né? Sim, aí começa a sair vapor, aí ele faz a fase mais sensacional com o sotaque é o stream que ele falou. I think we should relax and blow off some steam. E o vapor saindo do cara. É o vilão que parece aquele lutador do Final Fight, sabe? É, o Mike Hager. É, exatamente, parece muito. É, mas enfim, voltando ao John McClane. O John McClane, ele começou essa escola de fodão que se fode, saca? E, porque, pô, vamos contar, ele toma tiro, ele toma facada. Ele corta os pés tudo, que tá descalço, ele fica descalço o filme inteiro, sabe? Eu fico olha que filme motherfucker, sabe? É, ele sofre muito. Ele tava tipo umas roupinhas, mó moletom, assim, né? No filme todo. Ele tá com uma camisa, tipo, uma roupa de baixo, sabe? Com a camisetinha branca. E uma calça moletom. Uma calça e descalço, só. E ele tem uma pistola. É, assim, ele é um policial, tipo, ele não tem nada muito especial. É, não é um banho verde, ele não é um comando. Ele só é louco, sabe? É, só é louco. Ele só é insano. E o Bruce Willis deu uma vida pro John McClane sinistro, sabe? Sim, o Bruce Willis mandou bem demais com o John McClane. E não só isso. Como? Bruce Willis que não envelhece. Não envelhece. É, não envelhece, diga de fato. Vamos refletir sobre o John McClane, sabe? Como você, coloque-se no lugar do John McClane. O cara foi, viajou, tipo, ele acabou de sair de um voo de 8 horas, 6 horas, não sei. Ele tá com jet lag do caralho. É véspera de Natal, ele sobe lá, só pra tomar um toque da ex-mulher dele, que ele quer reatar com ela. Aí quando ele tá muito puto, ele vai pro quarto, tira a camisa, tira o sapato, tenta relaxar. Né? Ele tá tipo, tentando relaxar, então, mas ele tá grandá, sabe? Ele tá com fome, ele tá com sono, ele tá com jet lag, sabe? Aí de repente, um monte de bandido alemão, saca? Alemão, gente, nazista, um monte de alemão entra na porra do... É o Alan Rickman, né? É o Alan Rickman, que é alemão, se fazendo um alemão, sabe? É. Gente, o Snape do Harry Potter, pra vocês, criancinhas gratas de copeiro, é o vilão de matar um. Não só isso, como ele também é o vilão de Robin Hood, aquele com o Kevin Costner, sabe? É o Alan Rickman também, não é? Nossa, eu não lembro. Meus pêsames ao Alan Rickman. Nossa, e ele é o Paraná de Android. É, ele é o Paraná de Android também. Mas enfim, voltando. Aí tá, ele tá lá, descalço, quase pelado. De repente, o bandido de alemão entra. O que, que ele faz? Ele se rende? Ele se entrega? Não, ele chora? Ele pega uma pistola, foge pelas escadas e espera o primeiro deles vir atrás. Chama a polícia. Aí, uma pessoa não chama a polícia e fica malocado, sabe? Que enfiar em algum banheiro e ficar calado pra sempre. Ele não. Quando ele vê que um dos caras tá procurando pra ver quem foi chamar a polícia, ele mata o cara, dá no braço, inclusive, rouba a metralhadora do cara, veste o cara de Papai Noel e manda ele elevador abaixo para os outros bandidos com a seguinte frase: agora eu tenho uma metralhadora. Ho, ho, ho. Ele não só faz isso, como ele depois ele consegue um rádio de um dos bandidos. Aí você pensa, ele vai ficar só ouvindo a conversa dos bandidos e ficar calado. Não. Ele fica falando com o Alan Rickman o filme inteiro, trolando, sabe? Enchendo o saco. Enchendo o saco. Filho da puta. Um é o meu favorito também. É outro caso do um ser o meu favorito. Sim, é o melhor. Apesar de eu gostar do vilão do Jeremy Irons no terceiro. Mas é porque o primeiro é o menos mentiroso, de certa forma. Ah, é? O primeiro, um dos motivos que ele se fode tanto é porque ele tá dentro dos limites, assim, físicos dele. É. No 4 ele tá com 50 anos e joga uma rádio patrulha num helicóptero, sabe? Já começou a ficar meio sem noção. Pular o corguinho. Começou a ficar muito fora da realidade, né? Mas enfim, o John McClane tá no meu coração pra sempre, sabe? Ele é motherfucker, muito motherfucker, sabe? E eu acho que... Porque é como você disse, ele é muito louco, ele é muito insano. E o mais massa é que o Bruce Willis, ele, em paralelo a tudo isso, ele fazia sitcom, né? Como é que é? A Gata e o Rato? É, A Gata e o Rato é da mesma época de Duro de Matéria. Puta que pariu. Então você viu o McClane ali, aí você ligava a TV e você viu o Bruce Willis fofinho. Uh-huh. Véi, ele nos filmes do Tarantino, que ele tá ele, Butch. O Butch, ele é muito ainda McClane, mas ele é mais... é muito McClane. Mas ele ainda é, tipo assim... ele é mais simplório, eu boto fé. Tipo assim, o bicho só quer, velho, vazar e comer a mina dele e ficar de boa, sabe? A mina dele que é portuguesa, é, pegar a grana e embora. É, tipo isso. É, a Maria de Medeiros. Ela fez um filme brasileiro dia desse, viu? Controle de histórias, lá. Ela fazia alguma coisa estrangeira também. Fez? É daqui a volta, cara. Enfim, a gente tá falando porque... Mas o que eu acho mais foda é que o bicho, tipo assim, ele leva ao pé da letra, velho, aquela parada de faça com suas mãos, suas próprias mãos, porque... O bicho não. Na maioria dos filmes que ele é um brucutu escrotão, ele não precisa de muitas coisas. É. Quase um Batman, tá ligado? Careca. Tipo assim, o bicho. O simplesmente. Butch, o Butch mata um cara no ringue. Na porrada. É, na porrada, com luvinhas ainda. Depois ele mata o Vincent Vega, tipo, de primeira, saca? Ele é stealth na própria casa e mata o Vincent Vega. Sim. Depois ele sai no braço. Ele atropela o negão. Bate o carro, desce do carro, sai do braço com o negão. Acabou de bater o carro, sai do carro, bate no negão. É quase estuprado pelo Zay de seus amigos. Nocauteia o Gimp, salva o negão, mata o barbichinho que parece o Kevin Smith, mas não é o Kevin Smith. Sim. Parece um pouco calado, fudido, né? E salva o negão dá um tiro no Zay, sabe? Ele, porra. Muito legal. Marcelo Wallace não perdoa, ele consegue ficar bem na fita com o Marcelo Wallace. É, velho. É, o Marcelo Wallace, ele vira brother, né? Aí fala pro Silas vazar e vira pros caras, pros estupradores lá e fala que é. Agora eu vou ficar medieval. I'm gonna get pretty on your asses. Essa cena, essa fala é genial. E ele já fez outros motherfuckers, tipo, ele fez o cara do Sin City, ele fez o cara do Red, mas eu acho que dos pais mencionados, o John McClane, o Butch e o do Kid Elemento também. Kid Elemento, véi, top. Luke Besson, do seu... Tem muito tempo que eu não vi. In his prime. Estreia da Mila Jovovich como atriz. É, o quinto elemento é a afetação Luke Besson que eu gosto. É, tipo isso. Pô, aquele filme é bom. É. Cara, Gary Oldman, mano, o vilão, o cabelo dele derrete, saca? O cabelo dele vai sair escorrendo. É, eu curto essa surtada. Quando o Luke Besson fez muita merda, produziu muita merda também. Aí a gente também, a gente entra no... É, nossa. A gente entra no campo também. É, começou a fazer filme pra namorada, né? É, Simone. Nossa. Hã? Simone. É. Ele pegava a Mila Jovovich e começou a fazer... Tem um caminho de novo. É, tipo, fazer os filmes pra você. Quem você quer interpretar agora, amor? É, coisa que a Brigitte Bardot fez muito diretor fazer isso pra ela também. Nossa, tanto filme ruim que saiu disso. É. Mas o Luc Besson fez o. Aí entra o James Statham, né? Ele produziu o Carga Explosiva, né? Que é filme de ação absurdo, né? É, completamente absurdo. Pega essa coisa de. Bom que o James Statham ele é engraçado. É, tipo assim, eu acho que isso. Carga Explosiva. Mesmo, eu gosto. Eu gosto do cara, inclusive. Não, tipo... É ruim, mas sei o lá. O filme é trash, mas ele já tem uma proposta trash. É, o absurdo das lutas. É, mas o diretor que usa o Statham muito melhor é o Guy Ritchie, cara. É, o Guy Ritchie usa melhor... Ele já fez uns dois ou três filmes com o Guy Ritchie, então às vezes ele tá sensacional. Qual? Ele qual? Fez o Snatch, ele fez o dos Cães Fumegantes lá. O Snatch eu achei muito foda. Eu não lembro o nome dele. Jogos Trapaços, coisas que são grandes. É, com ele também. É, tem o Snatch, Porto de Diamante. Snatch ficou muito foda. Sim. Não só pelo elenco. E acho que ele não participou do Rock and Roll, né? Acho que não deixa ele tanto. Não, nossa, o Rock and Roll é muito ruim. Nossa, eu detesto. Nossa, tem uma cena de sexo horrível no Rock and Roll. Tipo, que dura segundos, faz uma brincadeirinha lá. É muito idiota, muito tapado. Mas o. O Statham tem aqueles crank também, adrenalina, né? É, adrenalina. Pra mim é quase a mesma coisa que o carro explosivo, sabe? É. Mas consegue ser mais legal. É, consegue. Tipo isso, mais vertiginho. Mas é mais juvenizão, assim, é muito pentelho. Totalmente, muito besta, cara. Tem... Não, o 2 é pior ainda. Tipo, tem aquela cena no, na corrida de cavalo, sabe? Sim. todos os peitinhos ou insinuações que naquele filme é super feito pra adolescente de 13 anos ver e ficar de pau durinho, assim. É, vamos criar uma justificativa pra ter sexo aqui no meio das pessoas. É, aqui pra aumentar a adrenalina dele e ele não morrer. É. E, nossa, é muito adolescente. Mas ele tá bem naquele Uma Saída de Mestre, né, do... Sim, né? Italian Job. É, não, vamos parar de falar do Statham, vamos voltar pro... É, o Statham não merece tanto assim ainda, provavelmente. A gente começou a falar do Kid Elemento, parou no meio, ficando no pessoal. Aí o pessoal atrapalha tudo, cara. Pessoal, por quê? Por quê, né? Faz o que eu te faço. Nossa, eu vou te falar uma coisa sobre o pessoal, cara. La Femme Nikita. La Femme Nikita dele. Mas enfim, voltando ao Kid Elemento. Bruce Willis tá muito fora daquele filme também, cara. Tá. Não, o Bruce Willis, ele... Ele é um militar que larga a carreira e vira taxista, sabe? É, não, ele merece. Ele tá nos Mercenários também. É. Os Mercenários agregou todo mundo. A ideia dos Mercenários é essa, é juntar a galera e fazer um filme meio comedião, assim, com todo mundo, sabe? É, tipo vocês isso. Vocês gostaram do primeiro? Eu gostei, mas é isso, sabe? Ele não tem nenhum objetivo, sabe? É, tipo assim, o cara, o Stallone já virou e falou assim, ó, galera, tá aqui um filme que eu fiz de todo mundo explodindo, morrendo, matando, e com os caras que vocês viram a vida inteira fazendo isso. Mas agora a gente vai ver todo mundo junto. Essa que vai ser a graça. Beleza. Aí, tipo assim, beleza. Aí. A proposta é legal. A proposta ficou legal e você já chega lá falando assim, porra, eu vim aqui pra. Você vem sabendo o que você vai assistir. É, ninguém tá te dando. Não tem, velho, nenhuma. Não tem uma sequência, sabe? Não tem nada, não tem nenhum. Mas é que eu achei muito chato. Eu tô. Assim, eu não. A gente até, né, conversou sobre isso antes. Eu não ia ver o 2 no cinema. Eu vi um com a minha amiga que sempre topa de ver filme ruim comigo, né? Eu tenho uma amiga que a gente. Tipo, todos do Gerard Butler a gente vê. A Morel lá do. Não, a Maria. A Mel. Oi, Mel. Aí a gente vai ver junto pra o 2, né? É, provi na segunda-feira, pagar R$3,50 a meia. É, porque eu ouvi falar que tá tudo que não tem no 1, tá tendo 2, tudo que você esperava no 1 tem no 2, e que o Diogo Van Damme faz um vilão sensacional. Pô, que não tem no 1, é, foi o que eu ouvi falar. Tiro no ar, ele ia fazer uma água. Ah, não, tiro no ar tem, eles roubam avião, entendeu? Mas não, o primeiro eu acho muito chato, muito difícil, achei muito ruim mesmo. E sei lá, cara, eu comecei a brincar com o filme, né? Pra mim, Os primeiros mercenários, ele é o Sex and the City da marombagem. É, com certeza. E eu comecei a identificar todos ali. O Stallone, a Carrie Bradshaw, todo mundo tá lá, a Miranda, acho que a Miranda é o Dolph Lundgren, cara. Eu não lembro direito. Mas eu consegui identificar um por um quem ali da Sex and the City. É o Sex and the City da Marvel. É muito ruim. Porque Sex and the City é ruim. A gente esqueceu de mencionar um negócio, né? Que se for o Dolph Lundgren ser a Marvel, A gente esqueceu que ele e o Van Damme fizeram parceria, fizeram os divamente ruins Soldado Universal, né, cara? Nossa, Soldado Universal, o cara chega no supermercado e come a carne crua, né? Muito trash. O bifão, seu steak, ele come. Mas, tipo assim, essa parada do Mercenários, eu não assisto Mercenários, eu não assisti, eu vi só uma vez, e eu vi no cinema... Não lembro com quem, provavelmente com um grupo de amigos, não sei. Eu lembro que foi alguma coisa tipo, bora ver coisas explodindo, bora. É, bora. E aí, tipo assim, eu como estudante de cinema e tudo, não enxerguei nada no roteiro, não fiquei nem procurando, assim, às vezes até vê, né? Tipo assim, você olha assim uma cena tal, aí você, puta, 5 falhas no roteiro, agora, sabe? Tipo assim, mas aí você para e respira e explode algumas coisas e aí fica tudo bem. É o seguinte, o Mercenários é um filme que você não pode falar que ele é ruim, porque ele faz exatamente tudo que ele falou que ele ia fazer. É. Ele não te propôs um filme francês, ele te propôs uma reflexão profunda sobre o filme, sabe? Ele te propôs um filme de ação, estilo anos 80, mentiroso, porra louca e violentíssimo, sabe? Ele te propôs a fazer a ação que não se faz mais. Exatamente. Porque filme de ação hoje, nenhum filme de ação hoje é igual Mercenário, sabe? Filme de ação hoje, o que chega mais perto é o cara explosivo em nível de mentira, mas é muito mais, tipo, combate corpo a corpo, uma coisa assim. Eu entendo o que você quer dizer, mas acho que dá pra fazer uma coisa legal, por isso que eu quero tirar a prova. Dá pra ser melhor. Tipo, Comando pra Matar também, nesse mesmo esquema que você falou, ele no entanto diverte, sabe? Sim. Os Mercenários 1 nem isso me conseguiu, assim, eu, sei lá, bocejei, queria ir embora. Sim, eu acho que o maior defeito do Mercenários 1 é que, como eles queriam fazer uma coisa muito tipo assim, foda-se tudo, vamos fazer uma merda, eles botaram um vilão muito merda. É. Como eu falei, o ator que faz o vilão dele, ele participa, a maior relevância dele cinematográfica, ele fez um clipe da Mariah Carey e um clipe da... Mas enfim. Put that cookie down! Now! Um que eu acho que a gente deveria mencionar é o Samuel L. Jackson. Sim. Por Snakes on a Plane. Serpentes a Bordo. No More Motherfucking Snakes on the Motherfucking Plane. É, Cobras no Avião, né? Sim. Jules. Jules. Todos os motherfuckers modernos foram inspirados em Jules. Brasileiro do Like a Bitch. É, e o... Pô, ele faz agora o... E Nick Fury. Não gostei muito do filme, não, mas ele faz Nick Fury. Nick Fury você assiste o filme inteiro esperando ele soltar o motherfucker, sabe? É. Porque ele não solta porque é um filme pra criança, né? Exatamente. Você passa o filme inteiro esperando que ele vai falar motherfucker, mano. Engraçado que tem o Avengers, os Vingadores, escrito pelo Millar? Sim, é os Supremos. Era a versão do multiverso, dos Vingadores. É, o Supremo, isso. Que aí o cara é igualzinho, sim, o Nick Fury é igualzinho. O Nick Fury negro é do multiverso. Só que aquilo foi feito antes do... Bem primeiro, antes do filme. É, do que ele aparece, né? Uhum. E aí tem um diálogo em que o Nick Fury fala assim, eles estão comentando, quem você acha que iria me interpretar, não sei o que, e o Nick Fury no quadrinho fala, eu adoraria que fosse Samuel Jackson. Uh-huh. Olha que legal, gente. O próprio Nick Fury deu a dica de quem deveria ser Nick Fury no cinema, e ele é... Samurai. Ah, é. Eu acho que ele chegou no nível de fodelância que chamaram ele pra dublar um mestre de um samurai no videogame. Não, ele... esqueci de falar, né? outro personagem muito motherfucker dele. Ele é o Afro Samurai. Exatamente. Ele é o Afro Samurai. Ele não é o Afro Samurai. Joga, gente, se você não conhece, joga no YouTube, que é uma... Ele foi um tipo um curta de mangá. Ah, não, tô ligado. É animação. Depois, sim, ele tem uma animação, tipo. A qualidade da animação é impecável, sabe? A qualidade da animação é inacreditável. E é um jogo também. E são tipo uns 4 ou 5 episódios só. Quem faz é o Tartar? É o mesmo cara que fez o Samurai Jack? Não. É um cara, é um japonês. Ah, não. O cara é japonês, mora em radicado nos Estados Unidos, não é assim? Uh-huh. É louquíssimo o Samurai, e tipo, você, sem você ouvir a voz dele, você fala, pô, esse cara devia ser o Samurai Jackson. É o Samurai Jackson. E eles estão cogitando fazer uma versão live action dele para o futuro, e eles querem que seja quem? Samuel Jackson. Que vai topar, porque Samuel Jackson não diz não. O único defeito de Samuel Jackson é isso, sabe? Ele topa tudo. Ele não diz muito não. Aí por conta disso ele está em... sei lá. O Cara. É. Vai em O Cara, que filme? Shaft. Shaft. Shaft, o remake. Eu tava procurando alguma coisa assim, saca? É, tipo... o remake do Shaft. Shaft. Ah, e outro personagem foda que ele fez... Que brilhou, eu gostei também. Sim. Uma almofadinha. Outro personagem foda que ele fez é Mace Windu de Star Wars. Mace Windu? Mas é engraçado. O único Jedi de apoio que é legal, sabe? Que é relevante. E que pode escolher a cor do... E que pode escolher a cor do sabre. Mas pra mim a melhor cena do Mace Windu não tá nem no filme, tá no Clone Wars. Porque eles destroem a caralhada de Android. É. Um episódio só pra isso. É uma curtinha, né? Destrói na mão, né? De animação. É, destrói no braço. Pra quem não viu Clone Wars, nem a primeira série, nem essa segunda agora em 3D, o começo do episódio 3 começa com o General Grievous meio que sufocando. Por quê? Porque na cena final da série de desenho animado, o Samurai Jackson, Mace Windu, usa a força e esmaga os pulmões dele. É verdade. Então, tipo, o cara tá sufocando. Ele deixou... O General Grievous matou, tipo, todo mundo, sabe? Aí chega o Mace Windu lá e quase mata o cara com a mente, sabe? É. Mace Windu, poderão. Mas o novo Star Wars não merece 3 minutos. Tipo isso. Já passou. Passando para o próximo, o que vocês acham do Harrison Ford, cara? Han Solo e Indiana Jones. Ah, acho que já basta, né? É. Eu acho que eu não preciso falar mais nada dele. Ele não é um motherfucker desse estilo, ele é mais um good guy, tipo... Na verdade não é um good guy, é um malandrinho que caiu no lugar de good guy. O que fazer esse motherfucker é ser malandrão, né? Tipo, um jogo de cintura, assim, um negócio mais... É, porque tanto no nesses dois personagens, ele tá tipo assim, no jogo de cintura total, ele é mais um estilo do italiano mais novo do que um brucutu, sabe? A gente vai falar alguma coisa do Chuck Norris? A gente tem que falar do Chuck Norris, porque ele apanha do Bruce Lee. Bruce Lee, cara! Por isso que eu falo, e é por isso que a gente tem que falar do Chuck Norris, pra lembrar do Bruce Lee. É, porque o Chuck Norris... é um carpinteiro que foi parar na O Chuck Norris hoje é mais lembrado por ser um meme. Ele é mais um meme do que Chuck Norris, sabe? Mas tem uma curiosidade interessante sobre o Chuck Norris que eu vi no Rotten Tomatoes, sabe? Que ele é um dos poucos atores que tem um filme 100% e um filme 0%. É. O filme 100% é o Retorno do Dragão, de 73, e o filme 0% é Firewalker, de 86. Nossa, preciso ver. Tipo isso. Deve ser desgraçado. Tipo isso. O Chuck Norris virou esse meme aí, né? Vai estar nos Mercenários. É, né? O Roundhouse Kick e tal. E é foda. Ele lutava muito bem. Tá? Braddock também, né? Ficou conhecido por Braddock. É isso, ele apoia no Bruce Lee. O Bruce Lee é do caralho, né? Bruce Lee. O Bruce Lee é sensacional. Ele nem precisava falar, sabe? Tipo isso, por isso que o Bruce Lee, ele é tipo um... Ele é, já é um elogio. Mas pro assim mesmo. Tudo tem homenagem ao Bruce Lee. A roupa da Uma Thurman no Kill Bill. Mas a gente tem que falar das meninas, né? Calma. O Law do Tekken é o Bruce Lee. É. Tem o Street Fighter também, que é o Bruce Lee também. É o... Porra. Não, tem o Mortal Kombat com o Law. Com o Law, o Bruce Lee. O Street Fighter, cara, é o... Ah, tô ligado. Tô ligado demais. Eu esqueci o nome do personagem. É esse aí. Dá os gritinhos. Eu esqueci o nome dele. Fei Long. Exatamente. Tanto que no desenho animado do Street Fighter, sabe? O Fei Long era um ator. Igual tipo... O Jogo da Morte. Igual tipo o Johnny Cage, sabe? É, tipo isso. Ele é um ator de filme de arte marcial, que como ele é muito porra dele, ele entra no Street Fighter, sabe? É, exatamente. Cara, o Bruce Lee, Ou seja, não tem como ser mais homenagem ao Bruce Lee do que isso, sabe? Tipo... O Bruce Lee, ele bate no carinha do Jabbar. Mesmo? No Jogo da Morte. Caraca. O filme que, né, ele morreu durante as filmagens. É um filme muito tosco, porque dá pra você perceber todas as trocagens pra você não ver o... Que não é o Bruce Lee, na verdade, Bruce Lee, exatamente. É um dublê. Então, tipo assim, o cara... Passa o filme inteiro de óculos escuros e nas sombras. Eu acho que eles só fizeram o filme pra não perder a luta com o carinho do Jabbar. É, tipo, sabe? Isso. Que é muito boa, assim. Porque Eu com 1,40m e o Kareem Abdul-Jabbar com 2,40m. É. Moendo, cara. Eu sei que muitas pessoas vão querer me matar por causa dessa menção, mas eu não posso deixar de falar do Jack Chandler. Porque apesar de ser completamente paspalhão e cômico, o cara era muito foda, velho. Ah, é. Ele fazia umas cenas de luta, assim, excelentes. Além da... desenho, né, cara? É mítico de não usar dublê, né, e tal. É, né, teve o próprio desenho. Teve um joguinho de videogame muito bom, cara, no PlayStation 1. Sério? Era um joguinho de porrada muito legal. E no, quando você zerava, mostravam cenas que você passou das fases como se fossem erros de gravação, igual tem nos filmes deles, sabe? Que massa. Ah, e outra coisa do Jack Chan também é que agora que ele tá velho, ele tá indo pra um caminho meio Bruce Lee também, sabe? Ele tá fazendo um filme, tipo, são quase 100%, assim, esses filmes nem ficam famosos, são, tipo, aqui no Brasil são lançados direto em DVD. Tipo, Massacre do Bairro Chinês, Massacre do Bairro Chinês, sabe? Nossa, você não lembrou muito. Sim, é um filme que são, tipo, super violento e quase 99% gangster barra arte marcial, sabe? Na real faz um tempo. Mas ele tá fazendo na China? A maior parte tá fazendo tudo chinês? Na China. Ou na China, ou é tipo assim, filme só chinês mesmo, mas a locação do filme nunca sai de China, tá? Assim. Ah. Eu achei que ele tava parado já até de fazer filme. Ah. Achando torrent. Torrent. A gente tá incentivando nada. Não, ele tá fazendo China, ele vai só fazer tipo 2008 pra cá, saca? Pode fazer o filme que fazia, tipo, normal, né? Tipo, sei lá, Talismã. Agora você falou baixo chinês, sei o quê? Gente, Kurt Russell. Ele é muito foda, mas eu achei muito babado, cara. Qual é o nome? Snake? O que é Snake? Snake Plissken. Snake Plissken. Ah, eu gosto mais. Nossa. Vai ser mencionado por Snake Plissken, só. Não, e tem o Jack Burton. Qual é o Jack Burton? É o... que na verdade é um... ele é um motherfucker zoado, né? O Jack Burton é do Aventureiros do Bairro Proibido, de John Carpenter. Maravilhoso. Me perdi. Não, as aventureiras do Bairro Proibido, não, gente. Quero que é mestrando em cinema. Nossa senhora. Não, é isso. Vocês vão baixar hoje, assim. Tá bom, tá. E o... baixar não, lugar. O Jack Burton, cara, ele é um caminhoneiro, ele tem o caminhão dele, e aquela coisa da simplicidade, assim, aí eles entram no bairro lá no Chinatown. Tem um mandarim. Que é um... cara, não, o filme é surtado. Aí eles entram num portal pro mundo fantasioso, o caminhão dele some, ele só quer o caminhão dele de volta, sabe? Só que assim, ele não mete porrada em ninguém, sabe? Uhum. Ele é machão, mas ele não mete porrada. Ele não consegue, ele tá sempre... as pessoas estão batendo por ele, saca? Uhum. Então, todos os golpes dele dão errado e tal. E o filme é maravilhoso. E a última aparição dele... e bem anos 80, a última, que é ótimo. A última aparição dele foi o Palma de Morte do... Foi. É verdade. Que tem... Tem um pouco de Snake Plissken também, assim, dessa machina. É tipo assim, Snake Plissken ficasse velho. Pois né? Sabe a cena do... sabe aquele bar em que a menina faz o lap dance? Uh-huh. No fundo tem a camiseta do Jack Burton que ele usa, sabe? Uh-huh. Tem bem pendurado, assim, sabe? É uma das homenagens, das milhões de homenagens que o Tarantino põe. Então, já vamos encerrar, então? Porque não, peraí. Eu tenho uma depois. Ah, foda-se o Jack Chan. Foda-se fudido o Jack Chan. Não, o Jack Chan é foda. Foda-se. O Jack Chan é justamente o Jack Chan, só que sem fazer piadinha idiota. Só que ele fez muito filme trash também. Ruim, sabe? Não, o melhor filme do Jack Chan é o herói. Herói. Não, véi. Não, tem uns filmes antigos do Jet Li. Esse sabe que o Jet Li é um herói de verdade, né? Ah, ele fez aquele. Monkey Mask. É, A Máscara do Macaco, eu acho. É, foi. É. Mas, velho, tem uns filmes antigos. Você sabe? O Jet Li, que puta que pariu, velho. Sabe qual é o Tsunami? Muito foda. Qual 2006? Aquele lá, não sei lá, que grandão. Não. Hã? Sabe o Tsunami? Filme coreano? Não, o Tsunami de verdade. A onda. Ah, a onda, sabe? Aham. Com a galera e tal. Ele tava em férias com a família dele, acho que no Sri Lanka, saca? E ele fugiu do hotel, carregando, tipo, a família inteira, saca, nas costas, assim, no meio da ponta do tsunami rolando, saca? Nossa. Aí tá vendo como o cara salvou a própria família na base. Ele deveria fazer um filme. Na base do Kung Fu, saca? Ah, e falando nisso, vale a pena lembrar, assim, pra quem gosta de Kung Fu e artes marciais. Não, assisti os filmes antigos, tanto do Jack Chan, quando ele ainda não fazia, tipo, muita comédia, assim, a parte, assim, mais comédia que tinha nos filmes dele é que geralmente ou ele era um bêbado ou ele era um preguiçoso. Mas ele sempre era, tipo, muito sinistro. E o Jet Li também tem muitos filmes desses, e esses filmes remetem muito à era Bruce Lee. Dos primeiros filmes do Bruce Lee, que também vale muito a pena você procurar, assim, manda ver no Google. O Jet Li e o Jack Chan ficaram famosos por causa disso, sabe? Porque sim. Lá na China ainda eles começaram a fazer o Jet Li, o Bruce Lee morreu. eles precisavam de outra pessoa pra fazer os filmes de arte marcial. Aí os dois, tipo, brotaram, assim. Sim, mas eles se destacaram muito bem. E eu me lembro, assim, que porque você, mesmo com as coisas comédias do Jackie Chan, por exemplo, você via o bicho, tipo assim, fazendo umas coisas muito absurdas, que nem ele ficar na posição do cavalo lá, com, tipo, 5 potes de água fervente nos braços e na cabeça, e uma fogueira queimando o cu dele, velho. Sério, tipo, os caras botaram uma fogueira na bunda dele pra ele não poder sentar, e ele ficava lá na posição do cavalo, like a motherfucker, saca? Sem contar que é o novo Sr. Miyagi também. Sim, sim. A gente tá falando dos motherfuckers orientais, né? Dá pra dar mais hoje com a internet, dá pra cavar muita coisa desse povo true mesmo, sim, assim, que a gente, que a galera nunca fica... Tipo, como é que é? Shaolin Fighters. Nossa! Sei lá, tem um monte de coisa... Filme de baixo orçamento, que a galera é muito violenta, sabe? Tipo, vocês aí que querem um filme muito louco. O filme que a gente pé na cara, né? O filme muito louco do Jackie Chan, resistência, não todas as vezes tem massacre, não. Tem massacre do tempo chinês, massacre do bairro chinês, massacre do... Então tem um de Shaolin, assim, também, que tipo, um Shaolin muito massa, e tem massacre no meio também. Nossa, Ninja Assassino, cara. Assista o Ninja Assassino. Tem um filme, inclusive, que o Jackie Chan e o Jackie Chan se encontram. Não, é aquele Ninja Assassino americano, não é? Não. Filme americano? Não. Ah, tá. E tem um filme trash, claro, os dois fizeram muitos filmes trash, mas um filme trash que eles conseguiram fazer juntos, que é um que o Jet Li e o Jackie Chan se encontram, que eles lutam, eu não sei se é o Medalhão. Não, não é não. Eu não lembro agora qual que é, mas eu sei que tem um filme que eles se encontram e eles lutam. E o filme é chinês também, não é? Não, não, é norte-americano, é de Hollywood. Mas é muito trash, nem vale a pena lembrar o nome, porque ele é muito trash. Enfim, tem as meninas. Ah, sim. Sei lá. Vamos falar. É uma trama que o Bill, como... Que seria o que? Beatrix Kiddo. Fatherfuckers. Tipo isso. Beatrix Kiddo, que é, né? E a Sigourney Weaver. E a Sigourney Weaver pelo Tenente Ripley. Tenente Ripley, que é... Deve ter mais mulheres motherfuckers, não é possível que são. Ah, sei lá, a Sarah Connor é motherfucker por um filme só e ela é maluca. A Sarah Connor é. O que eu acho massa, e aí eu acho que vale mais... É até bom a gente tirar um pouco a Sarah Connor disso, porque o que eu acho mais massa é a... Porque a Beatrix e a Ripley. E a Ripley, elas nunca deixam, principalmente a Beatrix, mas elas nunca deixam de ser mulheres, elas nunca deixam de ser femininas, saca? A Ripley, principalmente no 1, porque tem aquela cena dela de calcinha, né, no final e tal. Ela no 2, ela é toda maternal também. Como... É toda maternal. Na verdade, ela sabe do Ali, toda maternal, né? Nome, mãe, né? As coisas todas. O nome da máquina. No quarto da lateral com os monstros e tal. No quarto até o fim. Não, uma das melhores cenas do 2 é ela ameaçando queimar os ovos da rainha. E aí a rainha manda as sentinelas se afastarem. É maravilhoso. Só no jogado de olhar, sabe? Ela vai e queima, mas mesmo assim. Não tem nem. Bicho total. Por quê? Motherfucker, exato. Agora a Beatrix é muito massa. Eu lembro que teve um debate no Cine FG que o menino até falou assim: pra mim ela é um homem, assim, porque ela tá. Ela é um personagem masculino, porque ela tá. Ela é agressiva, é um filme masculino, que é um filme de ação, não sei o que tá. Só que, tipo, ela é mãe. Ela é a noiva, sabe? São todos elementos que só mulheres podem ser noivas. Mães. E ela tá sempre de efeito, sabe? Então, como... Tá sempre. Ela é muito feminina, sabe? Cuidado mesmo. Cabelo, ela tá sempre perfeita. Saca? Ela sofre coisas que só mulheres podem sofrer, como estupro, que ela é estuprada em coma. Né? Então, assim, ela continua. A própria gravidez, é todo drama que tem com ela, que é um assassino, sim, sabe? Sim, então, assim, ela é muito. Feminina. Muito mulher ainda, muito feminina, né? Aproveitando, tem a. E aí tem o filme chave do Kill Bill, que é o Lady Snowblood, né, que é o filme oriental, que é meio cópia carbono, assim, o Kill Bill é meio cópia carbono, e a menina também é muito foda. A trama é a mesma. Não é a mesma, não, mentira, é tipo, uma gangue vai, mata o esposo de uma mulher, estupra ela, e aí a mulher antes morre no parto, e a menina que nasce é que vai vingar a morte da mãe, sabe? Lembrei de uma aspirante a motherfucker, justamente por causa da participação em Kill Bill, a Lucy Liu. Ah não, cara, as Panteras mancham completamente qualquer coisa da tradição. Não, mas é porque no Kill Bill ela tava bem... Tá, ela tava bem apaixonada. A parte do anime é muito, muito boa. Tá, então assim... Eu acho que ela conseguiria, se ela tentasse. Se tivesse mais tempo, a gente até acharia mais meninas. Talvez fique pro próximo podcast, não sei. Mas dá pra achar mais mulher... Poderosa. Mas, né, mas se for uma mulher, eu acho a, pra mim é mais foda, mesmo a Beatrix sendo foda, eu acho a Ripley mais foda, sabe? A Ripley é muito. Ela, é muito, ela chuta muito a bunda, assim. Ela enfrenta aliens. Tipo, os aliens. Aliens assassinos. É, os quatro filmes, as coisas que eles mais fazem problema dos aliens, os aliens são tipo uma arma perfeita, sabe? Que são destrutivos. É. Assim, é. Eles são. Não tem como falar. Os caras, em todos os filmes eles falam, né? Que eles são uma evolução biológica perfeita. Aham. Uh-huh. E, tipo, ela mata eles igual cachorro, saca? No primeiro filme nem tanto, mas no segundo, que é bem de ação, no terceiro pra frente, ela fica bem. É. O terceiro, tipo, todo mundo quer fugir, morrer, aceitar a morte. Ela praticamente arquiteta toda a destruição. O segundo ela mata a boa. Ah, no segundo ela mata. Ela mata a boa. Pois é, né? E como você diz, essa cena mesmo, Dudu. Essa cena mesmo atesta a motherfuckice dela, saca? Da rainha. Porque, pô, ela tá num ninho. Ela tá num ninho com 1 milhão de monstros indestrutíveis, praticamente. Ela vai, quer saber? Foda-se, mata todo mundo. É. Mata todo mundo. E mais, nessa cena ela tá com a criança no braço? Tá. Pois é, e ela. Ela volta pra pegar a menina. Sim, e ela ainda tá com a criança no braço. Ela fala, tipo, foda-se. Ela pega uma chama no braço só. Sabe? Tchim, a cena é muito boa. Aí quando ela queima, a rainha fica tão puta que ela se desprende, sabe? Aham, não, então tá sendo muito ela se rasga, a conexão dela se rasga, tipo assim, nossa. E tem uma cena final, spoilers, que eu também. A hora que a rainha invade a nave de caça-pista fugindo, ela pega tipo um negócio, tipo um Transformer, tipo um Mecha, saca? É, essa é a grande cena. E vai pro braço com a rainha, com o Mecha, saca? Tipo, é, e o James Cameron filma de um jeito todo. Vem uma luz de trás, assim, uma coisa bem poderosa, assim, saca? Sim, é. Você não sabe, a Alien Resgate, é tipo. A forma. Onde ele começou a pensar em Avatar. É tipo. É, o James Cameron adora militarismo, né? É. Nossa. Não, aquela cena de treinamento é idêntica, idêntica. Nossa. Esquecemos de alguém? Ah, sim. Que é o que eu vou falar, que é o que eu deixei um abaixo. É assim, o Arnold Schwarzenegger é o segundo lugar. Esse é o primeiro lugar. E esse é. Go ahead. Make my day. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ah, reservando, né? Clint Eastwood é motherfucker dentro e fora das telas, saca? Ele é o Homem Sem Nome. Ele é o Destemido Senhor da Guerra. Ele é Joseph Wales. Ele é o Bill não sei o que lá, o Bill Mummy dos Imperdoáveis. Ele é. Eu não tenho até o nome de alguns personagens dele aqui, pra não esquecer. Ele é o Dirty Harry. O Dirty Nossa, Harry. Ele é o Dirty Harry. É o Dirty Harry. Ele é o Walt Kowalski do Gran Torino, tipo, o cara tá com 80 anos e ele já... É, tipo isso, a gente consegue ser motherfucker com cabelos grisalhos. Né? Uhum. Ele é um diretor descaralhão. É. Ele é um diretor, foda. Ele é um diretor inacreditável, ele é um diretor que manda bem demais, demais, demais. Se bem que eu acho que a melhor fase dele, ele começou a mandar bem exato dos Imperdoáveis pra frente, né? Space Cowboys e tal. De direção, você fala? Uhum. Sim. É, os Imperdoáveis é o, pra mim, é o grande filme dele como diretor, né? Ainda. Seguido por Menino de Ouro, curiosamente, mas não por causa dele, mas curiosamente os que deram o Oscar pra ele, né? Uhum. Mas eu acho. Realmente, eu acho que ele é o maior de todos. Não só por ele ser motherfucker nesse sentido viril. Mas quando fala todos os olhos, diretor, ator... Não, diretor, ele também acho que ele é o... Eu acho que ele é o melhor exemplo de... Principalmente quando ele começou a fazer dirigir, mas... Do bruto sensibilizado, sabe? Sim, sim. Ele inclusive fez... Os bruxos também andam com ele também, né? Ah, é? Eu acho que é. É um cara do faroeste. Eu acho que é ele. Não é o... Não, eu teria que... Ah, enfim. Bota na conta do Google. Bota na conta do Google. Não é coisa não. Não, mas eu não lembrei com ninguém, mas não é coisa não. Pô, tem o John Wayne também, né? Puta que pariu. Ah, não, Wayne. Pra que sentisse o John Wayne? Eu também prefiro o Clint. Eu também prefiro o Clint Eastwood, assim. Tem até uma brincadeira com os amigos de internet que a gente tem um prêmio de cinema, assim, que a gente chama de Clintão. Clintão platinado. Por causa disso, ele é sensacional, é o, como eu falei, o bruto sensibilizado, macho com alma, sabe? Uhum. Pelo menos, na época do faroeste, do começo, não, ele era só o homem viril de faroeste mesmo, mas depois, Menina de Ouro é talvez o melhor exemplo disso, sabe? O Gran Torino também, né? O Gran Torino também, que encerra toda uma fase de... Você vê, o cara tem o reconhecimento de que hoje em dia, e aí vale uma bela reflexão pra gente... Né? De conclusão. O Clint Eastwood, como a gente tá aqui colocando ele como o maior deles, é justamente o que encerra essa a fase desses, desses homens viris que querem resolver tudo com as próprias mãos. Ele encerra isso com o Gran Torino, né? Que é que o personagem do Gran Torino é um amálgama de começando por Dirty Harry até os próprios pistoleiros que ele fez, né? Mas ele reconhece ali no Gran Torino, não vou contar spoiler, mas é porque é um filme bem recente, que hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de herói, sabe? De fazer justiça para as próprias mãos. Pelo menos a filosofia do filme e do Clint Eastwood me parece ser essa, sabe? E encerra de uma maneira muito triste esse pensamento, né? E talvez, e como a gente falou aí, talvez hoje em dia mesmo não tenha, né? Porque a gente tá falando tudo de décadas passadas, né? Eu acho que Jason Statham, esse povo não se compara, sabe? É. O Christian Bale também não, esse povo é trabalhado, sabe? Não são motherfuckers. Até porque a maioria deles nem arma usa, né? Tipo, eles têm aquela... filosofia de não utilizar armas. É tudo, é muito mais corpo, o senhor é muito mais de combate corpo a corpo com isso. É, e tem essa coisa, tipo, o Christian Bale nunca vai ser relacionado a um ator de ação. Esses caras foram, sabe? O Clint Eastwood não foi de ator de ação, mas ele foi relacionado a machão, né? Não, inclusive, por que eu acho que o Clint Eastwood é o mais machão de todos esses, assim, pra mim? Porque ele faz um machão que até os anos 80 já não usavam isso, sabe? Ele não é bombado. Ele é todo peludão, saca? Ele não tem aquele peito suado do lado, saca? Ele é todo peludão, assim, que, né, barbudão, sinistro. E pela própria atitude dos personagens, saca? Se você pegar os dois mais machões dele, que é o Dirty Harry e o Homem Sem Nome, saca? O Homem Sem Nome, ele, tipo, ele encara em três filmes diferentes, ele, não, em três filmes. Mas nos dois primeiros, ele encara, tipo, duas vilinhas inteiras com um revólver de seis tiros, saca? Ele vai de peito aberto, sabe? Tipo, foda-se, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. E ele tem sem contar que... Você tá falando da trilogia, né? Dos Dólares. Sim, dos Dólares. Sem contar que foi... É que ainda tem um super, tipo, Estranho Sem Nome, que também é a mesma lógica, assim. Sim, porque ele usa o negócio... Ele sem contar que é o inventor da Iron Plate, né? Que é verdade. Ele usa a placa de ferro debaixo da roupa e se protege nos tiros. Isso é no primeiro, né? Não, acho que é no segundo. Eu acho, não sei, no terceiro pode ser no primeiro. Não sei. E ele estrela, na minha opinião, o melhor filme de faroeste, que é o terceiro, que é o Bom, Mal e Feio. Bom, Mal e Feio, o que é? Três Homens em Conflito. Três Homens em Conflito. The Good, the Bad and the Bad. É um filme bom pra caralho. E ele, porra, o Homem Sem Nome é um personagem muito foda. Acho que o Sérgio Leone... Eu acho que ele diz um bom ator. Sim. Mas naquela época ele obedecia aquela lógica de tipo, ah, ele não precisa atuar, né? O Sérgio Leone, que trabalhou com ele naquela época inicial, tem um... Eu acho que é do Sérgio Leone, pode não ser. Mas ele tinha uma fala brilhante pra definir o Clint Eastwood assim, que ele é um ator com duas atuações, duas expressões, com e sem chapéu. E é isso, cara. Mas assim, ele não precisa de mais nada além disso também, sabe? Talvez um charuto na boca, direto ele colocado, né? A imagem do Homem Sem Nome ficou tão marcante que toda vez que alguém quer vestir de cowboy, veste cowboy assim normal, né? Que é uma coisa bem retardada. Mas quando alguém quer se vestir, tipo assim, pra ficar, entre aspas, verossímil, arruma um poncho. Arruma um poncho, uma bota, tipo, assim, em vez de botar aquela, a bota dele é tipo cor cru, saca? É meio branca, meio amarela, assim, arruma uma bota amarela, arruma um poncho e vai. Dá pra fazer isso no Red Dead Redemption. Dá pra você sentir Clint Eastwood por alguns instantes. Não, gente, quando é filme que tem alguma referência a Velho Oeste, se aparece alguém vestido de cowboy, se alguém aparece vestido de Homem Sem Nome. O Rambo mesmo, o Rambo é super recente. A hora que o espírito do Oeste aparece, o espírito do Oeste é Homem Sem Nome. O Clint Eastwood, ele vira uma referência tão grande quanto o John Wayne, assim. Sim. Sabe? Eu acho que ele é, pra gente, o que o John Wayne foi pra uma geração anterior. Sim. Sabe? Tipo, nossos pais, sei lá, nossos tios, eles idolatram o John Wayne, a gente idolatra o Clint Eastwood, sabe? E eu peguei, como a gente fala, os personagens fodas, o próprio Herbert Harry também, sabe? Herbert Harry, ele faz... Esse é o pai do John McClane, ele é um policial que faz sujeira com as próprias coisas. Ele é justiceiro. Sim. Mario 44, né? Sim. Ele é... Go ahead, make my day. The chair é muito bom. E o Clint é bom também procurar... Não é de machão, não, mas é um filme surtado, assim. É só pra recomendar mesmo, que é o primeiro filme que ele dirigiu, que é o Play Misty For Me, que eu acho que é o... Sei lá, que é alguma coisa paixão. Ele faz um disc jockey, um DJ de rádio, e tem uma fã que persegue ele. Nossa, assim, e o filme é isso, é simplesmente a fã louca perseguindo ele. Acho que eu vi o trailer desse filme, viagem mesmo. E é massa, é um filme surtado e tem absolutamente gratuito e do nada um clipe do Clint Eastwood, assim, tipo num campo, sei lá. cantando ou alguma coisa assim. O filme é legal, mas... Ah, só pra falar também, Nate Harry, além da cena marcante do Hank, né? A cena de abertura do filme, que ele vai tipo... Eles chamam ele pra negociar um cara que tá querendo pular do prédio, né? É verdade. Aí ele chega pro cara e fala assim, não, pule, nós gostamos de você. Ele chega e fala assim, olha, você vai pular nesse meio dia? Eu vi que eu tô com fome. Depois de 40 minutos de almoço, eu engoli um hambúrguer horrível naquela lanchonete bem ali, saca? E além disso, você tá bloqueando o trânsito, saca? Sabia que é movimentado, você tem banco e tal. Pula logo, porra! Pula logo, que você tá, tipo, atrapalhando a porra da vida da cidade inteira. Eu tenho bandidos pra prender, saca? Ladrões, traficantes, você tá atrapalhando o meu trabalho. Aí o cara fica meio que se sentindo mal, saca? E desce, né? Não, deixa o pessoal receber. Eu acho que o cara pula, só que a hora que ele pula, ele já, tipo, botaram aquele negócio de faro embaixo, sabe? É verdade. Mas, tipo, em vez de ele subir, tipo, o cara faz isso não, ele paga sapo, cara. O Dutch Harry é muito bom, cara. Exatamente. Fogo pra cá atrás também. Fogo de Alcatraz. Eu acho o Testamento do Senhor da Guerra muito bacana também, porque é um papel de comédia, e que mesmo sendo comédia, ele continua o motherfucker no papel, sabe? Ah, isso tem muito tempo que eu vi. Ele é um sargento. Eu tenho ele na cabeça. Ele é um sargento super cuzão, sabe? Ele é um sargento super tall, e o papel mesmo sendo de comédia, ele continua machão, sabe? É muito legal. Enfim. Isso é grande. Vamos encerrar? Acho que é isso aí. Faltou ninguém? Não, né? Não. Ah, faltou? Foda-se. Vamos fazer assim então. Se você, querido internauta, acha que faltou alguma menção honrosa, alguma pessoa que você sabe que aquele ator era um motherfucker, põe aí nos comentários que a gente vai levar em consideração. ou não. Mas fica aí nos comentários então. Vamos colocando aí. E aí, quem for escutar o podcast também, já lê aí nos comentários quem pode ser o próximo fodão aí que a gente não lembrou. Então, João Alexandre, posso se despeça do nosso público? Bom, valeu, galera. Mais uma gravação paralela aí pra conta. Estamos ainda no começo, muitos ainda por vir. A gente se vê aqui no Paralelo do Mundo. Fabrício Cordeiro, nós estamos ensinando pelo FG. Dá tchau pra galera. Obrigado, gente. Talvez apareça em próximas. É, se a gente falar de cinema aí, a gente chama. Beleza, então, abraço. E eu sou o José Abrão, você conferiu aí nossa gravação paralela sobre os motherfuckers do cinema. E você já sabe, críticas, sugestões, você achou o programa bosta, você achou alguma legal, você tem alguma sugestão sobre o que a gente deve falar, sobre alguém que a gente deve entrevistar, fala pra gente nos comentários, não se acanhe, nós gostamos de você, ou não. E fica por aqui, a gravação paralela de hoje. Até mais. Gravação paralela.